CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 2 do curso de Marketing e Vendas. E nessa Rádio Web continuaremos abordando várias informações relacionadas a técnicas de marketing e vendas. Vale ressaltar as informações que a gente viu de como você realizar essa Rádio Web, valem também para a Rádio Web número 2, ou seja, acompanhe ela, ouça e acompanhe em sua apostila, tanto na forma impressa ou pelo seu computador. À medida que formos explicando essa Rádio Web, você vai acompanhando diretamente de sua apostila. E se caso tiver que pausar essa Rádio Web, tiver que parar, não se esqueça de anotar o tempo onde parou para que posteriormente continue exatamente de onde parou. Esqueça tudo que está à volta e continuaremos os nossos estudos. Iniciando então na página 3, nós iremos fazer uma abordagem agora um pouco mais sobre alguns conceitos, tipos de produtos, análise de consumidor, segmentações de mercado, entre outras informações que é imprescindível você ser um profissional de marketing e vendas, saber e entender esses conceitos. Então, primeiramente, algo que nós já destacamos várias vezes aqui, você pode acompanhar no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: durante muito tempo, a abordagem das empresas era direcionada apenas para as vendas. Como o mercado na época não era tão competitivo, esse método se estendeu por muito tempo, ou seja, o consumidor comprava o que lhe era oferecido por não ter muitas opções de compra. Mas, com o passar dos anos, isso aumentou, a gente sabe, o nível de concorrência em todos os setores vem em ritmo muito crescente, onde todos os setores contam com uma gama enorme de concorrentes. E justamente em relação a isso, com isso as empresas tiveram que apelar para as estratégias de marketing, para os princípios de marketing, de ações mercadológicas, de estratégias, de técnicas, para se sobressair sobre seus concorrentes, para ampliar o valor a seus produtos, para demonstrar mais valor a seus produtos. Então, o papel imposto pelo marketing, como você pode lá, se baseia em planejamento de bens e serviços, avaliação da concorrência, avaliação do consumidor, do atendimento ao público e de estratégias de venda. Então, as ações de marketing se baseiam justamente nisso, no planejamento de bens e serviços. Eu vou planejar meus bens e serviços de acordo com o quê? De acordo com as necessidades do consumidor. Avaliação da concorrência. É necessário, sim, a gente observar a concorrência, observar até mesmo estratégias utilizadas pela concorrência, ver o que é falho e o que foi assertivo para eles, para a gente também se basear na nossa estratégia de mercado. Avaliar o consumidor, obviamente, avaliar o nosso atendimento que estamos prestando aos nossos consumidores e, por fim, elaborar as estratégias de venda. Mas antes disso, é importante nós sabermos e conhecermos os tipos de produto, né? Existem produtos tangíveis e produtos intangíveis. Nós já citamos algumas coisas ainda na Rádio Web número 1 e acho que a gente vai reforçar ainda um pouco mais esse entendimento. Então, produtos tangíveis são bens de consumo, aquilo que pode ser tocado, uma geladeira, uma TV, mercadorias do gênero de alimentação, tudo o que é palpável, né? E produtos intangíveis são serviços, aquela consulta que você vai ao médico, o serviço de segurança que uma empresa presta em sua residência, o serviço de reforma, o serviço de construção de uma residência, enfim, tudo que envolve serviço que não pode ser palpável envolve um bem tangível. No entanto, como você pode ver e se aprofundar ali na página 4, todo tipo de produto pode vender também um bem tangível, algo tangível junto. E o ideal é que venda. Por quê? Porque o produto tangível, que vende algo intangível também junto, proporciona mais valorização. O que seria algo intangível junto com o produto? Se você vende uma televisão, algo intangível seria um tempo maior de assistência técnica, um serviço de atendimento de pós-venda, onde eu vou ligar para você e ver se o equipamento está funcionando, se está tudo ok, se você conseguiu manuseá-lo. tudo isso são serviços intangíveis que você oferece junto com a venda de um produto tangível. Então, é apenas para que a gente consiga compreender, né, que mesmo bens tangíveis podem ser, né, e devem ser, obviamente, ter uma ligação com itens intangíveis. Na página 4, a gente vai verificar os principais componentes que tem um produto tangível. Iniciando, primeiramente, o design é algo imprescindível para qualquer tipo de produto e é um grande motivador de compras, né? Muitas vezes você é induzido à compra daquele produto pelo design, aquilo que ele apresenta, seus olhos, e aquilo se torna chamativo ou não. Nós vamos verificar tudo que compõe o design, pode ser a embalagem ou o rótulo, tudo que for estudado de forma atrativa. Se você for pesquisar mais a fundo isso, já citamos aqui também, há um conjunto de cores ideais de acordo com o tipo de produto para chamar aquela atenção, para chamar um respectivo desejo que você quer impor no cliente. Então, são várias as ferramentas ligadas ao design de um produto tangível. Seguindo então, nós temos algumas importâncias, né, que já citamos. Então, o design do produto é importante para fixar o produto para o consumidor. Ou seja, muitas empresas adotam aquele mesmo design por anos e anos. Por quê? Porque ele é conhecido do consumidor. Em um supermercado, é possível você localizar aquele produto facilmente. Um exemplo, o Bombril ou a esponja de aço, ela é facilmente localizada em um supermercado pela sua forma, pelo seu design, né? Aquele pacotinho amarelinho, e você, mesmo na outra ponta do supermercado, você consegue verificar que lá está aquele produto. Então ele fixa o produto para o consumidor. Imagina se a Bombril fizesse esse mesmo produto, mas em uma embalagem, em uma caixa de papel preta. Obviamente você não iria conseguir localizar. Então a importância também do design é fixar o produto para o consumidor. Concorrer com produtos similares, aí a gente já tem um outro, por exemplo, o Assolan. Você pode ver que ele é um concorrente direto do Bombril e a sua embalagem é semelhante. Então, tem justamente essa questão também. Muitas vezes é adotado aquela embalagem para se assimilar com outro produto concorrente. Reduzir custos na produção, obviamente, o que leva a Bombril a utilizar, por exemplo, essa embalagem. Estamos citando aqui esse caso, né? Mas a gente sabe que isso engloba a todos os produtos. Então, o que leva a Bombril a utilizar aquela embalagem plástica ao invés de uma caixa de papelão? Obviamente, o seu custo, né? O custo de produção. Então, esse é um fator que deve ser levado em conta também. Acompanhar o desenvolvimento do mercado também é muito importante em relação ao design. E a gente agora vai verificar os itens que compõem um produto tangível, iniciando pela embalagem. Então, uma embalagem atrativa pode despertar o interesse do consumidor e levá-lo a comprar tal produto. No entanto, a embalagem não serve apenas para fixar o produto, para que você consiga localizar no supermercado, mas ela tem finalidade de armazenar o produto, né? De proteger o produto, de ser veículo de publicidade, obviamente. Então, o conceito básico de uma embalagem, ela deve, aquele quadro azul na página 5, ter boa aparência, limpa e moderna, ter um texto legível e de fácil compreensão, ser prática e funcional. Não adianta você comprar uma embalagem e perder um grande tempo tentando abrir ela posteriormente para utilizar aquele produto, já no momento já vai causar um certo desconforto. A gente se depara muitas vezes com essa situação, né? Aquela embalagem é inovadora, mas você pega, tenta imaginar como é que abre aquele produto, né? Como você faz para utilizar aquele produto. Muitas vezes você não consegue nem compreender aonde abre o mesmo, né? Então já inicia ali, talvez, uma certa decepção por parte do cliente. Devemos considerar a questão de transportes, disposição nas prateleiras, entre outros fatores, né? Quanto um produto menor for, talvez fique mais fácil ele ser acomodado em uma prateleira. É importante relacionarmos ainda, referindo à embalagem, os níveis de embalagem, primária, secundária e de embarque. Então vamos, ali ele cita a relação de um creme dental. Então, embalagem primária é aquela bisnaga e ela condiciona que dentro lá está o creme dental. A secundária é a caixa onde o creme dental está acondicionado. Você parou para pensar porque sempre todos os cremes dentais, eles não são comercializados propriamente naquela embalagem, naquela bisnaga, e elas necessitam de uma caixa ao redor da mesma? Justamente, obviamente, o principal fator é o quesito higiênico, né? Mas a embalagem é primeiramente a bisnaga e a embalagem secundária, que é a caixa, onde o creme dental está acondicionado. E a embalagem de embarque, que é uma caixa maior, com várias unidades dentro da mesma. Em relação ao rótulo, o rótulo é utilizado como forma de propaganda, para promover o produto através de formas e imagens. No rótulo, muitas vezes, se tratando de alguns produtos específicos, alimentícios, deve ter também a composição, do que ele foi feito, níveis calóricos, enfim, uma tabela nutricional deve ser constada no mesmo. Lá na página 6, ainda a gente segue com essas informações, nós vamos avaliar os principais itens agora dos produtos intangíveis. Verificamos os produtos tangíveis e iremos abordar agora os intangíveis. Então, em relação aos produtos intangíveis, quando trabalhamos com a comercialização de um serviço, a concorrência também está presente por não se tratar de um bem físico, não conter um rótulo, uma embalagem, etc. Mas outros pontos devem ser evidenciados também e se ter um cuidado, assim como se tem cuidado em produtos tangíveis, com a embalagem, rótulo, entre outros, é necessário ter um cuidado com outros fatores, como o local, né, o local como um todo, o local onde será prestado o serviço, em caso, por exemplo, de consultórios, enfim, a organização como um todo. Então, primeiramente, o local deve ser algo que tem uma disposição do ambiente, representa a limpeza. Quando uma pessoa está à procura de uma empresa que ofereça serviços na área de decoração, por exemplo, ela vai entrar no estabelecimento e se deparar com um local mal organizado. Isso já mostra, obviamente, como será o serviço que será prestado. Então, o fator principal em um local aonde você irá contratar um serviço, aonde você vai dirigir-se até lá para contratar um serviço, é estar tudo organizado e limpo. Em relação ao processo, sua organização consiste no processo de prestação do serviço pelo qual o cliente passa, desde o primeiro contato, como local até a conclusão do serviço prestado. Deve ter como objetivo principal satisfazer seus clientes em todas as etapas de forma racional e lucrativa. Vamos imaginar ainda um consultório odontológico, onde está sendo prestado um serviço referente à organização. Talvez você quer marcar um procedimento, aí você vai até lá, até o local estava adequado, limpo, bacana, gerou expectativa em você. Aí você marcou um horário para segunda-feira às 16h. No entanto, você chega lá e o dentista não está presente. Aquela informação, né, aquele registro, se perdeu, enfim, qualquer outro erro no processo de organização. E, obviamente, você vai estar frustrado com o serviço e já mostra o despreparo, né, como irá ser. Né? Ou, muitas vezes, até durante o procedimento, inicia um tratamento odontológico. Primeiramente, você faz uma triagem, onde vai ser detalhado os dentes que devem ser trabalhados, a situação de cada um, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E imagine que você inicie o procedimento e ele confunda, né, muitas vezes, o procedimento que ele deveria fazer um dente com o outro. Hoje em dia tudo é possível e a gente vê casos muito semelhantes, né, não somente em processos odontológicos, na medicina como um todo, né, médicos, cirurgiões deixam equipamentos dentro das pessoas, enfim. Mas o que tende a mostrar que o processo, nenhum produto tangível, além do local, a organização do mesmo é fundamental. Lá na página 7, a gente segue ainda com outro fator muito importante em um serviço intangível, que é o atendimento. A equipe de funcionários da empresa é muito importante para a qualidade na prestação do serviço. No caso de uma empresa que presta serviços, seus funcionários são a imagem da empresa, por isso é necessário que sejam bem selecionados e treinados. Não adianta a empresa gastar um monte, vamos ainda utilizar o caso de um serviço odontológico, por exemplo. A empresa anunciar um monte, ser a maior clínica de todo o estado referente a tratamentos odontológicos, ter os melhores cirurgiões dentistas, se ele, o cliente vai chegar lá e a secretária não atende o mesmo direito. Tudo é em vão. Então, o funcionalismo, né, o recurso humano, seja os colaboradores, em um serviço intangível, é algo fundamental. Seguindo, nós temos agora uma análise de mercado. Então, para conhecer, para compreender o mercado. Primeiramente, ali diz o seguinte: há um tempo os consumidores consumiam para atender primeiro as necessidades básicas. A diversidade dos produtos era menor, não havia tanta concorrência, dessa forma o consumidor não tinha muita opção de escolha. Porém, de lá para cá, muita coisa mudou e a gente sabe disso, né? As pessoas hoje compram um sapato que combine com uma determinada roupa, compram roupas para várias ocasiões, ou seja, há vários tipos de mercado de roupas, calçados, entre outros. Todo o mercado envolve vários compradores, fornecedores, até chegar aos consumidores. Hoje a empresa que efetiva o processo da produção até a venda ao consumidor é chamado mercado dinâmico, né? Ou seja, que vai do processo da produção até o consumidor final. Temos também o marketing potencial, né? O marketing potencial é o conjunto de processos e ações de marketing que utiliza de um método denominado segmentação do mercado, que tem por função definir o público a ser atingido, ou seja, estratégias focadas em um público-alvo específico. Primeiro eu vou ter que diagnosticar qual é o meu público-alvo para utilizar as melhores ferramentas e as maiores ações que serão compatíveis e trarão resultado relacionado àquele meu público específico. E na página 8 a gente tem mais informações a respeito, né, da segmentação, né? A segmentação, então, ela busca identificar e classificar grupos distintos de compradores que podem adquirir o produto. A segmentação geográfica, quando você quer analisar o seu público de acordo com a divisão regional, estados, cidades, bairro, onde a empresa decide onde a mesma vai querer estar vendendo seu produto, com base em resultados já obtidos, ela verificar em qual região do estado ela tem melhor proporção de vendas. Então, obviamente, lá ela vai focar um pouco seus esforços a mais, porque ela verifica que lá os clientes são mais potenciais a seu produto ou serviço. Segmentação demográfica é a forma mais comum que as empresas utilizam para segmentar o seu público-alvo. Uma das razões é que os desejos, preferências, índices de uso dos consumidores estão associados a essas variáveis. O mercado é dividido em várias demográficas, como idade, sexo, renda e ocupação. Então vamos verificar como você analisar essas variáveis, sexo, renda, classe social, para de acordo com cada tipo de produto. Sexo pode ser uma segmentação utilizada nos setores de vestuário, cosméticos e revistas. Obviamente, se você produz um produto X para um público feminino, seu público terá que ser o público feminino. Renda, utilizada para produtos como automóveis, cosméticos, roupas, né? Então, se você tem um carro que você pretende comercializar, você está fabricando um veículo, esse veículo é um valor acima de um carro popular, um valor bem elevado, obviamente que o seu público já vai ser um público de classe média alta. Após a empresa definir o perfil do consumidor que a mesma deseja atingir, o próximo passo é analisar as características desse tipo de consumidor, como é o seu grau de escolaridade, conhecimento, culturas, costumes. Muitas vezes, para saber isso, faz necessário realizar uma pesquisa de mercado, que é uma ferramenta que nós iremos abordar posteriormente. É necessário também analisarmos nossos concorrentes, como citamos inúmeras vezes. Voltamos a lembrar o real surgimento do marketing. Como vimos, o marketing surgiu devido à concorrência e o fato de empresas se destacar frente de seus concorrentes. Dado a isso, a análise da concorrência é de grande importância. Então, o que deve ser analisado? Seus preços. Quais são os preços da sua concorrência? São mais altos? São mais baixos? Isso vai ser importante para você definir sua estratégia. Os seus produtos são os mesmos que os seus? São produtos diferentes, melhores, piores? Principais clientes. Você sabendo quais são os seus principais clientes, talvez você já consiga montar uma estratégia de vendas baseada justamente nesse tipo de perfil e são os clientes do seu concorrente. Sofisticação e tecnologia dos produtos, a participação do mercado, seus concorrentes, né? Hoje, digamos que você tenha três principais concorrentes na cidade e você mais ou menos consegue, através de pesquisa e outras informações, chegar que um é maior do que o outro, primeiro, segundo, terceiro, um detém 60% de mercado, o outro detém mais 30% e o terceiro somente 10% do mercado. Você sabe que você vai ter que retirar deles uma fatia de mercado se você quer conquistar clientes, né? Você vai ter que retirar clientes que já estão formados, que já estão sendo atendidos por esses concorrentes, né? Uma hipótese, obviamente, de quando você está abrindo um novo negócio, de quando você tem ainda sua clientela zero, né? Então, com base na estratégia, você deve focar, muitas vezes, o meu foco vai ser o concorrente principal. Eu quero tirar 20% daquele concorrente. Aí eu quero tirar do outro, vou ter um público um pouco diferenciado com aquelas estratégias, eu vou tentar retirar 5% relacionado àquele concorrente. E assim se estabelece uma estratégia de marketing com base nas informações dos concorrentes. Seguindo lá na página 9, nós veremos a parte mais importante, que é o consumidor. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo, ali posteriormente a gente vai ter um texto bem interessante para que você consiga compreender a real importância do consumidor no processo mercadológico de uma empresa. Temos que entender então que o consumidor desempenha dentro do processo de marketing, pois ele possui o poder de distinguir se uma empresa terá ou não sucesso, né? Texto de Philip Kotler, né? Considerado o pai do marketing, extraído do livro Administrador de Marketing. Então, atenção, acompanhe comigo esse texto bem interessante para você compreender a importância do consumidor. Um consumidor é a pessoa mais importante nessa empresa, seja atendida pessoalmente ou por outra forma de comunicação. Um consumidor não depende de nós, dependemos dele. Um consumidor não é um atrapalho em nosso trabalho, é o nosso propósito. Não estamos fazendo favor em atendê-lo. Ele está fazendo um favor, dando-nos a oportunidade de servir. Um consumidor não é alguém que deve ser questionado. Ninguém nunca vence um argumento com o consumidor. O consumidor é alguém que nos traz seus desejos. Nossa tarefa é trabalhar para que tenha lucro em sua compra e que nós também lucramos. Então, a gente pode compreender que o fator principal da importância do consumidor para a estrutura do marketing é que ele possui o poder de escolha em estar comprando os produtos e serviços da sua empresa ou do seu concorrente. Então, ele é, sim, a parte mais importante dentro da sua empresa. Utilizaremos agora a seguinte situação. Quando vamos a um supermercado, fazemos múltiplas opções entre os produtos que são oferecidos, levando em consideração aspectos que vão desde o preço até o poder de persuasão de uma propaganda na TV ou outro veículo de publicidade. Verifique você também, quando você for aos supermercados e realizar compras, o que induziu realmente a você escolher o produto A ou B. O que ele motivou quando você quer fazer a compra de um novo equipamento, de um novo aparelho tecnológico, uma nova roupa, enfim. O que ele motivou, né, sinceramente, a você realizar essa compra? Quais são os fatores? Quais são os fatores que levaram a você escolher aquele modelo específico e não aquele outro? Comece você a se monitorar como consumidor, que irá ser muito importante para você atender a outros consumidores. Seguindo então, ainda na página 9, nós temos as necessidades, né? Os critérios de necessidades do consumidor. Então, devemos sempre entender que quando o consumidor escolhe entre um produto ou outro, ele usa critérios como necessidade, qualidade, satisfação, prazer, preço ou pela beleza do mesmo, né? Na página 10, a gente vai conseguir compreender melhor isso, a pirâmide de necessidades do homem. Com certeza, acredito que já deva ter visto em algum lugar, ela foi extraída da pirâmide de Maslow, né? A tão famosa pirâmide de Maslow, que ela é estudada por diversas pessoas. E a primeira necessidade do homem é relacionada à fisiológica, ou seja, o homem tem necessidade de comida, água, abrigo, sexo. Então, produtos relacionados a isso serão produtos que irão atender a primeira necessidade, as necessidades fisiológicas do ser humano como um todo. Em relação à segunda necessidade, é em relação à segurança. Então, vai ter proteção, seguro de vida, poupança. São produtos relacionados a isso e irão atender a segunda necessidade de segurança. Terceira necessidade, afeto e reconhecimento. Então, produtos relacionados a isso serão a terceira necessidade. Quarta necessidade, status, joias, caros, roupas. E, por fim, a quinta necessidade, autorrealização, né? Aquisição de conhecimento através de cursos, viagens, se tornar cada vez mais uma pessoa mais evoluída em termos de capacidade profissional, em termos de conhecimento. Esta é a quinta necessidade, a autorrealização. Então, produtos relacionados a isso estarão na quinta necessidade. Você deve estar se perguntando, então, obviamente, é mais fácil vender produtos de primeira necessidade do que produtos da quinta necessidade. Obviamente, tecnicamente, poderia ser essa a resposta, né? Sim. No entanto, há muitas variáveis. Nós sabemos que talvez a necessidade, cada pessoa vai demandar de necessidades diferentes e situações diferentes. Muitas pessoas conquistam a primeira, a segunda necessidade de forma fácil e automática. No entanto, produtos geralmente ligados à terceira, à quarta, à quinta necessidade também são os sonhos, muitas vezes, das pessoas de obter aquele caro, joias, ou na quinta necessidade, fazer uma viagem, fazer um curso. Então, de acordo com cada nível de necessidade que a pessoa tem naquele exato momento, pode-se vender produtos para a mesma. E outro fator importante, esse grau, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, não quer dizer o valor. E como sabemos, muitas vezes, proteção, o que pode ser relacionado à proteção? Muitas vezes proteção pode ser a instalação de um sistema de vídeo monitoramento na minha casa, para mim ser mais seguro, né? Para mim sair mais seguro. Talvez esse vídeo monitoramento eu vou gastar 5, 6 mil reais, não sei. Mas um exemplo. E eu sei que eu realizando um curso, que é a quinta necessidade, obviamente, de quinta necessidade, muitas vezes eu vou gastar bem menos que isso, vou gastar 500 reais somente. Então, não quer dizer que mesmo estando um produto na quinta necessidade será mais caro do que um produto que muitas vezes está lá na primeira necessidade. É muito variável. No entanto, obviamente, você pode estar precisando, devido a crimes relacionados na sua região, estar mais necessitado de comprar um produto de segunda necessidade, né, instalar o sistema de vídeo monitoramento de câmeras, do que realizar um curso. No entanto, o poder de compra pode ser influenciado, a decisão de compra pode ser influenciada. Por quê? Eu quero instalar um sistema de vídeo monitoramento, mas isso custa 5, 6 mil reais. Essa seria a minha necessidade hoje, devido aos crimes que estão acontecendo à volta da minha residência. No entanto, eu posso adotar outras medidas. Eu posso instalar somente um sistema de alarme, algo mais em conta, porque realmente eu não vou ter esse valor de 5 mil reais. Vou fazer, colocar grades nas janelas, enfim, ações que talvez eu não vou gastar 5 mil reais e, consequentemente, eu vou ter um valor para mim realizar um curso que está lá na quinta necessidade. Então, é necessário sim você compreender esse grau, né? Verificar o produto que você vende, o serviço que você vende, está em qual desses itens, né? E, com base nisso, você trabalhar. Obviamente, quando você vai partindo da primeira, da segunda, terceira, quarta, quinta, é um grau que você vai ter que trabalhar mais com a emoção do cliente do que com a razão. Não se vende a emoção de você comprar um pacote de arroz. Obviamente que não. É um produto de necessidade, de extrema necessidade, que a alimentação é algo crucial. No entanto, já para você vender um caro, se apela para vários fatores. Você tem que despertar a necessidade, como já citamos, e posteriormente induzir a pessoa a comprar aquele produto e a mostrar que aquele produto, né, seu veículo, é melhor que o veículo do seu concorrente. Seguindo na página 11, abordaremos pesquisa de mercado, essa ferramenta muito importante, né, pois muitas vezes se torna difícil para a empresa saber qual a verdadeira realidade que o consumidor, quais seus costumes, suas atitudes que levam a comprar tal produto ou outro, né? Então, a pesquisa de mercado, além disso, ela pode focar a definição do público-alvo, né? Tentar compreender qual é o público-alvo da empresa, análise da eficácia de campanhas publicitárias. Ela fez alguma campanha para divulgação de novo produto e posteriormente realizar uma pesquisa para verificar se o pessoal já tem conhecimento desse tal produto, verificar as tendências do consumidor, o que o consumidor está buscando em termos de produto, avaliação e o êxito dos produtos, ver se o consumidor, após comprar, está gostando de determinado produto, aceitação do mercado de novos produtos, no lançamento de um novo produto, é divulgado esse novo produto que a empresa está desenvolvendo, é mostrado, né, para o entrevistado e ele dá sua opinião se ele seria um potencial cliente ou não. Existem vários tipos de pesquisa, né? Temos a pesquisa quantitativa, ela é caracterizada por ter questões simples, né? Ou seja, simplesmente sim e não, ou questões de múltipla escolha. Temos a pesquisa qualitativa, que ao contrário da pesquisa quantitativa, busca colher os motivos, as justificativas do consumidor. É um exemplo, uma pergunta onde aponta qual produto que o consumidor prefere. Então, após ele dizer eu prefiro tal, por quê? Né? Todas as perguntas ele vai ter que descrever, né, para o porquê que ele gosta daquele produto, porquê que ele tem essa opinião, justamente para que seja possível você compreender melhor. Seguindo, lá na página 12, nós temos ainda a mista, que é um misto, como o nome já diz, dos dois modelos de pesquisa, a qualitativa e a quantitativa. Entre os métodos utilizados para aplicar essas pesquisas, existem o experimental. É muito utilizado quando a função é que os entrevistados experimentem, né, em caso de perfumes, alimentos, eles vão experimentar esses produtos e dar a sua opinião em relação aos mesmos. Métodos através do questionário, perguntas e respostas e observação. Um método realmente bem interessante, né, são colocado pessoas em alguns locais estratégicos para analisar a reação do consumidor. Em um supermercado, por exemplo, quando o cliente busca na prateleira tal produto, que ele está em observação, aproxima-se dele o entrevistador e interroga os reais motivos que levaram mesmo a adquirir o produto. Olha que interessante, né? O consumidor compra o produto, tem alguém supervisionando isso, obviamente, e após ele comprar aquele produto, retirar aquele produto da prateleira, o pessoal se dirige a ele e inicia algumas perguntas, né, relacionadas ao que motivou ele comprar esse produto. As pesquisas, elas podem ser utilizadas para pesquisar o produto, né? Então avaliar a aceitação de um novo produto sobre determinados aspectos como marca, nome, logotipo, embalagem. Pesquisar o mercado, né? Determina o perfil do consumidor, o segmento de mercado a ser atingido. Pesquisar o consumidor auxilia a verificar as suas reais necessidades, os anseios, a satisfação e os desejos do consumidor. E por fim, pesquisar até mesmo a concorrência, né? A análise geral sobre a concorrência. Momento interação, né? O nosso primeiro momento de interação dentro da Rádio Web número 2 do curso de Marketing e Vendas. Assim como foi nos momentos de interações que nós tivemos na Rádio Web número 1, aqui na Rádio Web número 2, também nós iremos trazer a dúvida de um aluno. Essa dúvida será compartilhada com vocês e caso tenha dúvidas, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui também. Eu trago a dúvida do Denis Camargo, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E ele pergunta, qual a forma mais eficaz de obter informações sobre a concorrência para elaborar uma estratégia que sobressaia aos concorrentes? Então, aqui relacionado ainda ao termo de pesquisa, né? A gente acabou de ver como pesquisar os concorrentes é um fator importante da pesquisa de mercado. Mas muita gente tem um certo medo, tem um certo receio em relação a pesquisar e obter informações do seu concorrente. Principalmente em cidades pequenas, acredito que muita gente acha desconfortável adentrar a loja do seu concorrente para ver os preços, promoções, produtos que o mesmo oferece. Obviamente, se você está lançando o seu negócio e o concorrente ainda não lhe conhece, se torna muito mais fácil, né? Mas você sendo um concorrente direto da pessoa, você não irá ir na loja diretamente e comprar produtos. Obviamente, você nem receberá um retorno de informações que você gostaria, porque o concorrente consegue captar que a sua intenção é obter informações dele, e muitas coisas ele irá bloquear, né? Muitas informações, até os funcionários irão bloquear e você não conseguirá extrair. No entanto, existem muitas formas de você conseguir obter algumas informações, né? Visitando o site da empresa, passando na vitrine ou em frente ao estabelecimento, em horário que ele não tem funcionamento, você consegue observar, ou outra pessoa, caso não queira se manifestar, você se consegue observar os produtos que ele tem e várias informações. Uma outra forma que muitas pessoas têm utilizado é quando você consegue captar consumidores que pertenciam, trabalhavam, né, com esse concorrente, obter informações dessas pessoas, né, como era o atendimento, quais eram os diferenciais que ele oferecia. Isso é algo interessante, porque ajuda a entender não somente o cliente, o que ele buscava, o que fazia estar com aquele concorrente, mas também entender o concorrente como um todo. E o que muitas empresas fazem, tanto na compra de um produto ou na contratação de um serviço, é utilizar uma terceira pessoa para realizar isso e obter as informações necessárias, né? Isso a gente verifica que é algo muito comum, é uma técnica muito utilizada pelas empresas. Por muitos não tem um ponto moral bem visto, pode-se dizer assim, mas não tenha dúvida, né? Muitas vezes, se você é empresário na empresa onde você trabalha, muitas empresas já compraram e adquiriram serviços, sem sombra de dúvida, apenas para verificar essas informações e repassá-las para um concorrente. Isso, no mercado que a gente vive, no mercado de alta concorrência, pode-se dizer assim, é algo muito comum e muito adotado entre as empresas. Mas sempre que possível, tente obter as informações que você precise, que você acha que seja relevante, de uma forma mais correta possível. Espero então que eu tenha retirado sua dúvida, Denis, em relação a como você obter informações a respeito de seu concorrente. Agora abordaremos, a partir da página 13, algo muito importante, que é a parte mais prática do marketing, né? Agora a gente aprendemos vários conceitos, várias informações, agora a gente vai tentar compreender as ações de marketing, tanto de uma forma mais prática, né? Então, comunicação e marketing, ou seja, como comunicar o consumidor final através de ações de marketing. É isso que a gente vai verificar a partir de agora. Então, o objetivo principal do marketing é comunicar-se com o consumidor. Para tanto, realiza-se análise do produto, do mercado e do consumidor, colhendo informações externas. É necessário compreendermos, em um processo de comunicação, as partes envolvidas: o emissor, o receptor, a mensagem e o código. E a gente vai definir cada uma desses itens. Então, o emissor é quem emite uma mensagem para alguém. O emissor precisa saber para quem destina sua mensagem. Dentro do processo organizacional do marketing, podemos avaliar o emissor como uma empresa que visa anunciar o produto, ou seja, uma empresa que visa anunciar um automóvel. Receptor, aquele que recebe a referida mensagem. O receptor tem que querer receber a mensagem dentro do processo organizacional do marketing. Ele pode ser definido como o consumidor que está recebendo a mensagem. Como diz ali, ele tem que querer receber a mensagem. Por quê? Ele tem que estar com a televisão ligada, com o rádio ligado, ou até mesmo ele tem que estar cadastrado dentro da empresa, né, como um cliente ou como um potencial cliente, para que seja enviado uma mala direta, para que seja enviado feitações de telemarketing. Mensagem, o que quer dizer? Qual o sentido dessa mensagem? Ou seja, que conteúdo ela quer passar? Uma promoção, um vale desconto, um sorteio? Ou seja, um desconto na compra de um automóvel, como estamos citando, de um veículo, ou até mesmo anunciando um novo veículo, o lançamento de um novo veículo. E Por fim, código. O que dizer? A mensagem pode ser através da fala, de imagens, de sons, escritas, ou seja, a forma de enviar a mensagem. Pode ser através de um anúncio na televisão, um comercial na televisão, um comercial na rádio. Além disso, forma impressa, numa revista, num jornal, enfim, um outdoor, inúmeras formas de divulgação que você pode optar e que será o código para a veiculação dessa mensagem, né? E cada um desses é importante frisar que a gente vai estar abordando posteriormente. Seguindo então lá na página 14, para que nós possamos compreender melhor, então quando pensamos nos objetivos de uma propaganda, não podemos pensar que a única função da propaganda é vender o produto, pois ao mesmo oferece opções e funções diferenciadas. Além de vender um produto, ela deve fixar uma marca, consolidar um produto no mercado, né? A fixação de uma marca, ou seja, mesmo que você verifique aquele comercial daquele veículo várias vezes, onde é citado o modelo e a marca do veículo, né? Um exemplo, Volkswagen. Ao comprar um outro veículo, né? Aquela marca já está consolidada na sua cabeça, mesmo que seja um outro produto, né? E assim acontece com vários outros itens. Você conhece primeiro a marca e depois você vê um produto, né? Vê lá na embalagem mesmo. Ah, esse aqui é o mesmo que fabrica aquele outro produto é bom, eu vi comercial, ou até mesmo já comprei esse produto. Então, a fixação da marca é algo muito importante. Consolidar o produto no mercado, né? Ou seja, tornar ele forte no mercado. Antes de pensar em qualquer estratégia de divulgação, geralmente as empresas elaboram o seu plano de comunicação. E isso é muito importante, é o que a gente vai começar a verificar a partir de agora, ainda lá na página 14. Então, plano de comunicação é uma avaliação prévia sobre o processo de comunicação para definir quais são os reais objetivos da empresa em relação à propaganda que deseja veicular, né? Se é fixar a marca, se é vender um produto, consolidar um produto no mercado ou realizar as três opções, oferecer um produto com um desconto, o lançamento de um novo produto, enfim, existem várias formas que uma empresa pode buscar através de um plano de comunicação. Primeiramente, é necessário a gente saber o público-alvo, né? A gente viu sobre a segmentação do mercado, é necessário a empresa saber qual é o público-alvo para esse plano de comunicação, para que justamente porque alguns veículos de comunicação, como televisão, rádio, jornais, atingem pessoas de classes sociais e de regiões diferentes. Então, de acordo com o público-alvo, deve-se utilizar formas de divulgação diferentes. Lá na página 15, nós temos algumas informações relacionadas à mensagem, ou seja, o que se quer passar para o receptor. A partir da definição do objetivo e do mercado consumidor, é necessário analisar a mensagem a ser transmitida, as razões que motivarão o consumidor a adquirir um determinado produto oferecido e o que deve ser destacado justamente nessa propaganda. Mesmo assim, a mensagem ela pode apelar por funções, né? Algumas funções específicas. Ela pode ser racional quando ela apresenta o produto através de suas vantagens, como esse produto tem mais qualidade, preço e desempenho, ou seja, com aspecto óbvio, o consumidor irá definir que aquele produto é melhor, ou através de um aspecto emocional, né? Ou seja, quando busca gerar no consumidor uma emoção, levá-lo à compra. A mensagem é desenvolvida sobre os estímulos negativos, muitas vezes medo, perigo, proibição, ou elementos positivos, como orgulho, status, alegria, ou seja, ele tenta trabalhar o emocional do consumidor. Muito importante, o que deve ter uma mensagem? Primeiramente, ela deve atrair atenção. Se ela não atrair atenção, você não vai se conectar a essa mensagem. Se você não dá nos primeiros instantes naquele comercial da TV algo que te chama a atenção, você não vai prestar atenção naquele comercial. Se você estiver lendo uma revista ou um jornal e o título ou aquela imagem não lhe chamar a atenção, obviamente você não verá o resto. Então, primeiramente, chamar a atenção. Posteriormente, assim que chamou a atenção, pode chamar a atenção, mas não despertar o interesse. É necessário chamar a atenção e despertar o interesse e estimular o desejo, né? Esses três pontos são fundamentais. Então, chamar a atenção, aí já desperta o interesse e estimular o desejo. Um exemplo, comercial de um carro começa com alguma ação, algum efeito bem interessante, visual, ou uma música, enfim, várias formas que você sabe que são utilizadas para chamar a atenção do consumidor. Aí você já desperta interesse. O que, que será que vai ser esse comercial? Você sabe que pode cuidar muito isso? É quando começa aquele comercial que te chama a atenção, você fica preso querendo saber que marca que é, que produto que é. Porque até no início, muitas vezes começa com uma música, até uma história, por exemplo, você não consegue compreender qual é o sentido, qual é a moral, né? Em que momento que vai ser citado o produto, o serviço, a marca. Pode cuidar, as campanhas que chamam mais atenção justamente têm essa característica. Você não consegue diagnosticar de que empresa está se tratando ou de que produto. Então, chamou a atenção, despertou o interesse, até mesmo para saber do que se trata. Gera, aí é anunciado um produto, aquilo lá já vai gerar um interesse. Um exemplo relacionado ainda à venda de um veículo. Demonstra a você indo dia a dia para o trabalho de metrô, demonstra você indo de férias de ônibus e posteriormente gera o interesse em você comprar um veículo e aparece lá o tal veículo. Então é um exemplo bem simples, obviamente, a gente sabe que tem muitos comerciais mais sofisticados e aprimorados, mas se você for cuidar, todos eles têm essa linha de raciocínio. E por fim, deve induzir a ração, Lá no final do comercial vai ter o site, vai ter o telefone, vai ter dirija-se a uma das nossas agências somente nessa sexta-feira, Não compre caro hoje, espere até amanhã. Enfim, há várias ações que vão induzir o cliente à ação. E é necessário a gente distinguir como se classifica os veículos de comunicação. Então, imprensa são jornais, revistas, periódicos especializados, publicidade ao ar livre são painéis, outdoors, luminosos, cartazes, publicidade direta são folhetos, prospectos, catálogos, livretos, mala direta, telemarketing, ou seja, que tem um foco específico e direcionado ao cliente. Televisão, rádio, alto-falante, cinema, promoção de vendas, amostras, brindes, cupons, etc. Digital, site, banner, e toda a comunicação que é realizado na internet. Na página 16, nós começaremos a abordar cada uma dessas ferramentas, iniciando pelo jornal, Então, o jornal é uma mídia bem tradicional, uma das dos veículos de comunicação mais antigos, do mundo. E o jornal é um meio de comunicação de massa diário, com pouca durabilidade, obviamente. Muitos jornais são quinzenais, outros são diários, muitos são semanais. Então ele atinge um público bem diversificado, mas no dia seguinte ou posterior à sua edição, quando essa edição ela se torna ultrapassada, perde o seu caráter de uso. É uma mídia onde você, como a gente tem lá na página 17, mais algumas informações, você dispõe de várias formas de você anunciar, por região, de acordo com o seu produto. Se você quer anunciar para todo o Brasil, você tem jornais que tem o foco no Brasil. E assim, sucessivamente. Então, características do jornal, lá na página 17. Então, tem grande tradição como mídia impressa, um dos mais antigos, como citamos. Possui um público bastante diversificado. Alguns jornais possuem grande credibilidade junto aos leitores, o que é importante. Muitos jornais até são criteriosos quanto aos anunciantes dele, Porque eles querem ter anunciantes, além de anunciantes parceiros, mas anunciantes que realmente estão preocupados com o consumidor, que querem se tornar parceiros também do consumidor, Uma propaganda enganosa, por exemplo, no jornal, pode tirar a credibilidade do jornal. Então, muitas vezes, o jornal costuma ser bem criterioso em relação a isso. Além disso, o jornal, ele deve ter a identificação do leitor com o jornal preferido, de modo que suas mensagens publicitárias são recebidas com interesse. A pessoa está lá sentada, verificando todas as imagens, todas as formas que estão escritas ali, e ele está mais propenso a olhar lá naquela lateral e ver o seu anúncio do que talvez em outros meios de comunicação. E existem vários tipos de jornais, Jornais de circulação nacional, um exemplo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, jornais estaduais, Estado de Minas, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Zero Hora, Correio do Povo, Diário Catarinense, jornais de circulação regional, Jornal do Vale do Ribeira, Jornal do Maringá, Jornal da Tarde, Folha do Vale, jornais de circulação local, exemplo, Jornal da Lapa, Jornal do Butantã, Jornal da Vila Madalena. Algumas características do jornal são os tipos de anúncios que você pode pegar, São anúncios desde os mais simples e mais baratos até anúncios mais sofisticados. Então a gente tem os anúncios econômicos, né? São pequenos, muitas vezes preto e branco, geralmente são discretos e o objetivo principal, a finalidade é informar sem trabalhar com a persuasão do consumidor, né? Apenas informar talvez a marca da empresa, seguido do seu endereço, telefone para contato. Temos também lá na página 18 um modelo mais sofisticado, né? Anúncios médios e grandes, são anúncios que se destacam nas páginas dos jornais pelo tamanho, pela estrutura do texto, pela utilização de cores e eventualmente pela utilização de imagens. Diferente dos pequenos anúncios, esses têm como objetivo principal induzir o consumidor à compra, né? Muitas vezes nesse anúncio também você terá elementos como um título que vai chamar a atenção, alguma imagem que pode despertar interesse e, como a gente verificou no exemplo, digamos, da televisão, nesse mesmo anúncio, né, além dessas características, ele vai atrair atenção, despertar interesse, estimular o desejo, muitas vezes desperta o interesse, estimula o desejo com a imagem, atrair atenção atrair atenção através do texto e lá no final, no rodapé daquele anúncio, você tem o telefone de contato e o endereço para a compra. Você pode verificar que muitos anúncios, né, a grande maioria deles, seguem esse mesmo formato. Nós temos também outro meio impresso, que é a revista. A revista, ela possibilita que o leitor se identifique com uma revista, porque existem revistas para vários tipos de público, então você consegue segmentar melhor do que o jornal. Ela geralmente tem uma confecção mais aprimorada, né? A folha dela permite você trazer um desenho, uma imagem mais ilustrativo, que pode chamar mais atenção, se comparado ao jornal. Ela atinge, né, como eu citou, públicos mais definidos, possui uma vida útil mais longa, né, geralmente as revistas elas são mensais e elas costumam ficar lá em salas de espera, elas costumam ficar nas residências das pessoas por um período muito maior do que um jornal. Então, obviamente, por exemplar, ela irá ter um maior número de visualizações de leitores. Em relação aos tipos, a gente tem revistas de informação geral, Veja, Isto É, revista geográfica, personalidades, caras, quem, negócios, temos a revista Exame, pequenas empresas, grandes negócios, automóveis, quatro rodas, zero quilômetro, feministas, Cláudia, desfile, criativa, nova, infantis, Disney, gibis, almanacs, jovem, capricho, técnicas, transporte moderno, química industrial, projeto, enfim, né, nessa área a gente tem muitas revistas, de acordo com cada tipo de setor e profissões, decoração, casa de jardim, casa Cláudia, moda, moda moldes, faça fácil, enfim, são inúmeras, né, aqui foram citadas apenas algumas, mas de acordo com o teu público-alvo, você pode definir a revista que vai mais se encaixar exatamente com esse perfil. Na página 19, nós trazemos mais informações a respeito do texto publicitário, né? Na mídia impressa. Como você vai elaborar esse texto publicitário? Primeiramente, é importante a gente compreender, né, e através de estudos foram demonstrado isso, que o consumidor capta um anúncio a partir desse processo. Acompanhe comigo lá na página 19, aquele quadro logo no início da página, para que você possa compreender melhor. Então, a primeira etapa em um anúncio impresso, em um texto publicitário, ele é atraído pela imagem. Então, a imagem deve ser criativa, com a finalidade de despertar o interesse e a atenção do leitor. Então, primeiro ponto, eu estou lendo o jornal, lendo a revista, o que vai me chamar a atenção, indiscutivelmente, você pode fazer o teste, você mesmo, quando você for ler o jornal ou a revista, será a imagem. Então, o ponto de partida é a imagem. Posteriormente, ele vai dirigir o olhar para o título. Então, o título combinado com a imagem também vai reforçar e chamar a atenção. Vai ser um título chamativo que vai fazer com que a pessoa leia mais informações relacionadas àquele anúncio, que estão naquele anúncio. Então, e posteriormente, se despertou interesse, essa pessoa vai ler o texto, né? Deve ser direto, objetivo e criativo, não vai ser um texto muito longo, um texto muito simples, vai ter que ser direto, né? Mostrar, obviamente, aquilo que você quer, despertar interesse, né, nesse texto, é necessário você despertar interesse, o desejo, e ser objetivo. Atualmente, frequentemente, os textos publicitários se apoiaram somente nas imagens, utilizaram como texto apenas um slogan. É muito comum isso. Produtos, equipamentos, veículos, por exemplo, você tem somente a foto do veículo e uma frase, um slogan lá no rodapé, a marca e o telefone de contato. Então, obviamente que depende de negócio para negócio, de situação para situação. Talvez o seu negócio você não consiga demonstrar ele e cativar ele, chamar a atenção apenas com a imagem. Você necessita de outras coisas. Em relação, então, agora a cada um desses itens, em relação ao título, nele deve expressar uma necessidade ou desejo do consumidor, provocando curiosidade. O título deve ter atenção do leitor e levá-lo à leitura do texto. Algumas funções do título em anúncio é provocar aquela curiosidade, romper com apatia, estimular a leitura do anúncio, selecionar o público, selecionar quais consumidores você quer atingir. Então, de acordo com o título, você sabe que mais pessoas daquela faixa etária que gostam daquele determinado produto podem, né, gostar do produto. Então, colocando o título, muitas vezes você já consegue filtrar o número de pessoas que vão visualizar aquela informação. Além disso, obviamente, o título deve informar. Em relação ao corpo do texto, a partir da identificação do desejo, da necessidade do consumidor, é importante, mostrei o desejo, eu vou mostrar o que agora? A solução, que deverá ser o produto, né, ou serviço oferecido, suas vantagens e benefícios, né? Então, primeiramente, mostro o espectro do desejo em relação àquilo que o consumidor tem necessidade, para que o consumidor, lendo aquele texto, ele vai se identificar e realmente confirmar que ele tem essa necessidade. Posteriormente, eu demonstro nesse mesmo texto a solução. Cansado de andar a pé, de ônibus, problema, solução. Torne seus dias diferentes. Passe hoje mesmo nas concessionárias X e verifique as linhas de modelo Y e Z. É um exemplo. E justamente todos eles, se você for analisar, eles seguem geralmente essa tendência. Então, passe na agência hoje mesmo e conheça os modelos. A gente já está falando do fechamento, né? Então, ali já está induzindo o que ele deve fazer para solucionar aquele problema, né? Passe na agência XYZ e ganhe R$5.000 de bônus na compra de seu zero quilômetro. Então, o cara despertou, talvez já havia uma certa necessidade de ele comprar o veículo. Aí, o que aconteceu? Ele já está mais ou menos por dentro de preços, valores de veículo. Ele leu aquele título, chamou a atenção dele, ok? Posteriormente, ele leu a mensagem, né, se identificou com a questão de andar a pé, andar de ônibus. Aí, foi demonstrada a solução. O veículo, todas as funcionalidades do veículo, né, tudo que ele tem, ar-condicionado, airbag, fotos que despertam o desejo, né? Uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. Então, aquela imagem despertou-lhe o desejo. E, obviamente, o que vai motivar o fechamento? Um bônus de R$5.000, talvez ele já tinha interesse. E esse anúncio provocou, e esse anúncio vai ser responsável por ele comprar aquele veículo. Então, assim funciona as várias ações de marketing, várias ações de divulgação. Ele deve ter todos esses elementos. Primeiramente, lembre-se daquilo que a gente citou. Ele deve atrair atenção, despertar o interesse, estimular o desejo e induzir ação. Qualquer campanha que você faça, que tenha como foco principal a venda de um produto ou um serviço, deve ter esses fatores. Na página 20, mais algumas informações ainda relacionadas para que você elabore um bom texto publicitário. Ele deve ser direto e objetivo, como citamos, uma linguagem simples, de fácil compreensão, dizer com precisão os atributos do produto, ar-condicionado, direção hidráulica, indicar o preço quando possível, se é possível, se o preço é competitivo, é melhor do que os outros, demonstra o preço, o consumidor realmente ele é ligado no fator preço, obviamente você demonstra o valor, né, tudo que o automóvel tem a oferecer, todos os benefícios, em termos de conforto, o que ele tem, do que um outro concorrente não teria, por exemplo. E se o preço for competitivo, você obviamente vai ter o preço. Além disso, preferir verbos de ação que ordena a pessoa, exemplo, ligue, assine, compre, né? Também é algo que reforça o inconsciente da pessoa e induz ou mesmo a realizar essa ação. Anunciar promoções, redução de preços, vantagens, escrever no presente e se dirigindo ao leitor. Então, algumas são das estratégias utilizadas para a elaboração de um texto publicitário. Seguindo o nosso estudo na página 21, a gente começará a abordar a publicidade direta, mais uma forma de comunicação utilizada para você lançar a sua estratégia de marketing após ela ter sido definida. Então, uma das grandes vantagens desse tipo de publicidade são o baixo custo e a ausência de concorrência no momento em que o consumidor recebe essa mensagem. A hora que ele está recebendo aquele folheto, aquele livreto, não está recebendo nenhum outro comunicado de um concorrente, nenhuma outra campanha de um concorrente. O que acontece muitas vezes no jornal, numa revista, há a sua mensagem, mas talvez na folha seguinte vai ter a mensagem também do concorrente. Então, esses impressos têm como objetivo transmitir essas informações e auxiliar nas vendas, e são muito utilizadas nas seguintes situações. Ela pode ser utilizada na apresentação da empresa, explicando sua filosofia ou área de atuação, os serviços oferecidos, divulgar e enfatizar determinados serviços, procurando aumentar as vendas, divulgar também as vantagens e benefícios dos serviços oferecidos, divulgar promoções. Então, tudo isso são finalidades que você pode fazer utilizando a publicidade direta. Alguns cuidados que devemos tomar na elaboração da publicidade direta. Excesso de informações transmitidas ao consumidor. Informações desordenadas, sem organização. Mensagens sem persuasão, que não leve o consumidor a adquirir o produto ou reter as informações. Então, tudo isso são cuidados que se deve ter, né? Primeiramente, excesso de informações. Muitas vezes você acha que você tem que descrever todo o serviço da empresa com todas as características de cada serviço ou até mesmo aquele produto, todos os produtos da empresa, funcionalidades de cada produto. Não é bem assim. Ninguém irá ter esse tempo para ler todas as informações e visualmente falando vai ser algo muito poluído. Então é necessário se conter ao conteúdo e colocar apenas informações necessárias. Se as informações são desordenadas, sem organização, também deve verificar essa questão. Mensagem sem persuasão, que não leva o consumidor a adquirir o produto ou reter as informações. Lembre-se, primeiramente, chamar a atenção, despertar o interesse, né, trazer a solução e, posteriormente, induzir o mesmo a compra. Alguns tipos de publicidade direta. Temos o folheto, ele é impresso geralmente em frente e verso, pode ser ilustrados ou somente escritos. Possui informações sobre o produto e muitas vezes oferece promoções no mesmo. O livreto é a mesma coisa, né? Tem a mesma funcionalidade, no entanto, ele é composto por mais do que uma página. Na página 22 nós temos o catálogo, né? Aquele modelo tradicional, onde é possível você realizar compras pelo mesmo, realizar diretamente naquele material gráfico pedidos de compra. Temos uma outra ferramenta agora, muito importante, vimos a publicidade direta, que é os veículos ao ar livre, né? Geralmente o veículo ao ar livre, esse tipo de comunicação ao ar livre, ele vem a reforçar outras ações que a empresa está fazendo, como as estratégias de marketing são um composto de ações conjuntas em vários veículos, né? Muitas vezes você divulga na televisão, você divulga no rádio e você pode fortalecer sua campanha utilizando outdoors e veículos ao ar livre. São considerados, então, painéis metálicos, outdoors, luminosos, cartazes e faixas, e é o que a gente vai ver a seguir, a partir da página 23. Então, ao utilizar os veículos de ar livre, é necessário sempre consultar a prefeitura e a legislação, que ela é variável de a cada município, né? Cada município para município pode ter algumas especificações em relação aos locais, em tamanhos, né? Algumas cidades, a parte visual de comunicação, ela é proibida, né? Alguns exemplos. Em alguns locais, esse tipo de comunicação ele é totalmente supervisionado e muito rigoroso, principalmente em alguns centros históricos, né, com casas tradicionais, presente em muitas cidades e capitais do Brasil, né, esses locais não permitem que você tire a originalidade daquele prédio, muitas vezes que foi restaurado, que há uma história por trás do mesmo, para que você mude a fachada ou que instale um banner nesse local. Deve ser respeitado, é liberado apenas um pequeno espaço no formato de um pequeno painel luminoso, né? Então é exatamente que isso que acontece, né? Seguindo, então, veremos agora esses modelos de veículos ao ar livre, iniciando pelo outdoor. São painéis de madeiras ou folhas de Flandres com molduras em que são colocados folhas pré-impressas. As medidas geralmente são de 3x9. Pode ser considerado muito eficaz pelo impacto visual. Geralmente está posicionado em locais específicos, semáforos, locais onde muitas vezes você tem que parar o veículo, ou em locais de grande fluxo de pedestre, para que várias pessoas visualizam o mesmo. E ele geralmente é utilizado junto com outras campanhas, como já citamos. Temos também o painel metálico, ele é semelhante. O que diferencia nele, como o nome já diz, é como ele é formado, através de chapas metálicas, geralmente utilizado em locais onde ele é fixado por mais tempo. O outdoor geralmente são empresas que gerenciam essa comunicação, esse tipo de comunicação, e num período muito tempo, né, talvez 60 dias, já é substituído. O painel metálico já é algo um pouco mais permanente, talvez já é uma área e algo que já foi instalado pela própria empresa, e após ser retirado aquela comunicação, após quem sabe 1 ou 2 anos, será substituído por uma nova comunicação da empresa. Temos também algo muito presente, principalmente em grandes cidades, que existe no meio de vias, né, em grandes pontos de movimentação, os painéis eletrônicos, constituídos por lâmpadas especiais que apresentam imagens animadas semelhantes à televisão e cinema. Ele realmente chama muita atenção devido às imagens criativas, né? Obviamente ele não dispõe de som, mas através dessas imagens você consegue visualizar, né, parado no trânsito muitas vezes ou em algum local, vários anúncios e chamam bem a atenção se comparado a outros veículos. Temos também na página 24 painel luminoso, que são confeccionados com tela ou caixa acrílicas pintadas com adesivos, são iluminados internamente, então muitos utilizam na fachada de suas próprias organizações. Temos também painel de neon, construído em diversos formatos e cores, são utilizados por holofotes com o objetivo de ser visualizada à noite. Cartaz, uma mídia comum, os cartazes podem ser fixados em vários locais, como ônibus, metrô, bancas de jornais, bares, etc., apresentando um bom impacto visual. Ao serem elaborados, é necessário atenção às cores utilizadas, ao texto, ao acabamento, enfim, sua estética e a mensagem transmitida. E por fim temos as faixas, são confeccionadas com plástico ou tecido e é uma ótima opção de propaganda, muito eficiente, né, se compararmos o fator custo-benefício. Na página 25 ainda a gente segue com mais algumas informações relacionadas a uma outra ferramenta de marketing que nós podemos utilizar e aproveitar muito o potencial da mesma, né, que é o telemarketing. Então, nós podemos definir ele como a utilização planejada do telefone a fim de realizar um contato direto com o cliente ou consumidor potencial, desenvolvendo atividades de venda, manutenção e avaliação dos produtos. Então é necessário a gente saber que telemarketing não basta apenas para você vender os produtos. Além disso, você pode divulgar promoções, realizar pesquisas de mercado, compor um banco de dados, analisar a satisfação do cliente sobre aquele produto ou serviço que você acabou de vender e atender as reclamações, ser uma linha de comunicação com a empresa. Quais são as principais vantagens que a gente pode atribuir a essa ferramenta? A rapidez, né, ela traz resultados imediatos, é um meio de comunicação flexível que se adapta a qualquer linguagem, cultura, respeitando regiões e classes sociais, possibilita analisar o mercado e os segmentos que interessam à empresa. Além disso, um custo baixo, é um sistema de comunicação barato que permite maior controle das despesas, tendo em vista que muitas vezes para um plano de telemarketing você faz a contratação de planos específicos, que por você utilizar bastante, acabam barateando o custo de cada ligação. Interativo, permite um aprofundamento no diálogo, ou seja, você interage diretamente com o seu cliente. A todo momento você faz uma pergunta, ou ele faz uma pergunta, a resposta, você responde, ele responde, é uma interação de início ao final dessa ligação. ele é dinâmico, então pode atuar sozinho ou em conjunto com outras formas de propaganda, promoção ou equipe de serviços. Muitas vezes pode utilizar o telemarketing para agendar uma visita ou após você já ter enviado uma mala direta. E nós veremos situações onde você pode utilizar o telemarketing, iniciando pelo telemarketing na pesquisa. Então, a coleta de informações é um aspecto muito importante. Atualmente, no mercado, se uma empresa tem as informações necessárias, tem praticamente tudo. Ou seja, através desse tipo de telemarketing de pesquisa, você obtém todas as informações de clientes potenciais e dos clientes que já utilizaram o seu serviço. Você consegue contatar e verificar o porquê que ele adquiriu o seu serviço, né? Se ele está gostando, pesquisa de satisfação. Tudo isso é importante. Então, algumas funções: ampliar o mercado. Quando se utiliza a pesquisa para isso, a pesquisa penetra em qualquer tipo de mercado de forma abrangente e direta e permite levantar informações sobre regiões que a empresa pretende atuar, avaliar a concorrência e outros dados que sejam importantes. Para o lançamento de produtos, utilizado para levantar dados a respeito de novos produtos. Clientes inativos, possibilita detectar os motivos que levaram o consumidor a deixar de comprar um determinado produto. Esse tipo de pesquisa só será possível através de um banco de dados dos clientes. Concorrência, torna possível levantar a situação de cada um dos concorrentes no mercado para criar novas estratégias de atuação. Então, relacionado ao telemarketing à pesquisa, a gente tem várias funções que nós podemos executar. Na página 27, a gente tem mais ainda uma função que é a análise do consumidor. Essa é muito importante. Como citamos, você consegue avaliar os aspectos que influenciaram o consumidor à compra. E o telemarketing direto mesmo para as vendas, como ele é feito? Ele pode ser feito através do levantamento de mercado. Então, ele tem como objetivo agendar visitas para vendedores. Você entra em contato, primeiramente faz uma ação de telemarketing. Nós já citamos isso na Rádio Web número 1. Instiga para que você consiga oferecer uma solução do problema e não vender um produto no primeiro contato telefônico. E você agenda uma visita para um representante ir até aquela empresa. Né? Lembra da técnica do horário quebrado? Tudo isso você pode utilizar utilizando o telemarketing. Classificação do cliente. Normalmente os vendedores acabam visando aos mesmos clientes, pois eles geram pedidos, enquanto outros não acabam sendo visitados, né? Muitas vezes até por uma demanda de tempo. Então, o telemarketing pode ser uma ferramenta para que você não deixe esses clientes de lado e possa contratar o mesmo periodicamente. Além disso, como cobertura do mercado, o telemarketing pode atenuar a minimizar a força das propagandas, da concorrência em circulação no mercado, pois ele leva a mensagem diretamente ao consumidor. Muitas vezes, com o apoio de outros meios de comunicação, poderá levar a empresa a fazer frente à concorrência. Ou seja, você pode adotar isso através de medidas, né, junto com outras mídias, como várias outras, né? Então, você divulga no jornal impresso da cidade, na mídia impressa da cidade, TV, enfim, uma nova promoção sobre seus produtos. E você pode vincular isso junto com ações de telemarketing, ligar para possíveis clientes. Existem serviços, disparos fonados, chamados, onde você pode programar como se fosse um SMS, um disparo fonado. Obviamente que isso deve ser algo que vai chamar a pessoa para a loja, né? Ou seja, uma mensagem gravada, dispara assim que a pessoa atende o telefone, dizendo: vá até a nossa loja e confira os produtos em promoção com até 40% de desconto. Um exemplo, obviamente. Mas para que você entenda que é possível realizar várias ações utilizando o telemarketing. Para o lançamento de novos produtos, o telemarketing pode ser utilizado para amenizar os custos de propagandas na divulgação de produtos. Tem a vantagem de agir diretamente com o cliente, transmitindo informações necessárias ao consumidor. Se você for verificar entre formas de comunicação, essa é a única que, utilizando a próprio meio de comunicação, a própria ferramenta telemarketing, você consegue realizar a venda. Porque todas as outras você vai impulsionar o cliente até vir até a empresa para fazer o fechamento do contrato. E nós sabemos que é possível você fazer o fechamento do contrato via telefone, né, a contratação de algum serviço. Então, automaticamente, essa ferramenta ela consegue estabelecer, pela interatividade que ela tem, ela consegue ir diretamente com o cliente e, muitas vezes, realizar a venda. Na página 28, mais algumas informações relacionadas a isso. mas voltado a telemarketing nos serviços. Telemarketing nos serviços é algo muito importante, principalmente relacionado ao pós-vendas, né? A gente já viu muito sobre isso. Pesquisas mostram que o custo é bem menor para manter um cliente do que conquistar um novo. Então, o processo de comunicação, onde você liga, entra em contato, verifica se ele está gostando do serviço, ou até mesmo gostando do produto, tudo isso torna o processo de comunicação com o cliente muito mais efetivo. Em relação ao telemarketing, ele pode ser utilizado como um canal de comunicação direta entre a empresa e o cliente, permitindo que este contate a empresa no momento que desejar, em caso de dúvidas, problemas. Aqui a gente pode citar o serviço 0800, também pode ser tratado como uma ferramenta de telemarketing para os serviços. Momento interação. Vamos agora para o nosso segundo momento interação dentro da Rádio Web número 2 do curso de Marketing e Vendas, né? E a gente traz uma dúvida de um aluno e compartilha ela com vocês. E se você tiver dúvida, utilize os canais de atendimento e sua dúvida pode estar aqui em uma nova Rádio Web. Trazemos agora a dúvida do André de Quadros, da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A pergunta dele é a seguinte: mesmo hoje, o telemarketing sendo algo repudiado por muitos consumidores, ainda é viável sua utilização? Obviamente, muitas pessoas têm esse questionamento. E você, além de um vendedor, além de um empresário, enfim, você é aluno, você também é consumidor. E você sabe quantas ligações, né, você recebe semanalmente, ligações de telemarketing. No entanto, o grande segredo do telemarketing é diferenciar-se dessas ações, dessas respectivas ações. Justamente porque a gente sabe que as ligações, né, que a gente recebe principalmente oriundas de algumas operadoras de telefone, oriundas de alguns bancos, um telemarketing, pode-se dizer assim, tanto robótico, onde você atende o telefone e dispara automaticamente um script de vendas, que até o final você não consegue compreender se aquilo é gravado, trata-se de uma gravação ou é uma pessoa falando, justamente porque eles trabalham com uma grande massa, eles ligam para todo mundo, para todas as pessoas, para o maior número de pessoas possíveis, para que dentre essas consiga realizar algumas vendas, né? Então você consegue observar na dinâmica da conversação dessa pessoa que não é nada simples nem natural, é algo muito forçado, aquele script é algo muito robótico, por mais que hoje pode-se dizer sim que tem melhorado muito, né? Inicialmente, quando várias empresas de grande porte terceirizaram seus serviços de telemarketing, o atendimento ela era bastante robótico, né? Então, no entanto, há como você fazer isso diferente. Citamos aqui várias formas de você utilizar o telemarketing. Se você está utilizando o telemarketing para ligar para um cliente e saber se está satisfeito com o produto ou serviço, obviamente que é algo que será visto com bons olhos pelo consumidor. Se você utilizar o telemarketing para obter informações sobre o consumidor, verificar a opinião, né, o que ele pensa, quais são seus gostos, seu costume, também será algo positivo, porque o consumidor gosta disso, ele gosta de ser ouvido, ele gosta de saber que as empresas, né, que você gostaria de saber o que, que ele pensa. Então, é algo também que será visto com bons olhos. Mas se você busca vender seus produtos e serviços pelo telefone, como que você deve proceder? Obviamente que para isso, o telemarketing deve ser eficaz, de forma simples, né? Você deve utilizar uma linguagem adequada, né? Não aquela linguagem robótica, realmente ser uma conversa muito espontânea, onde você demonstra que você pegou o telefone justamente para ligar para aquela pessoa, né? E não numa central de atendimento, onde aquele número apareceu automaticamente na sua frente para você ligar. E o fator principal é a pessoa que está na outra linha tem que estar esperando sua ligação. Como assim esperando a ligação? Ela deve ser um prospect, né? Você deve ter prospectado, ela deve ter participado de algum sorteio, como citamos, né? Na outra rádio web. Ela deve ter deixado o seu nome na empresa, ela deve ter visitado já a sua empresa, Ou seja, deve ser alguém que tem um potencial de vendas. Ou, obviamente, quando você, o objetivo é apenas agendar uma visita, torna-se tudo diferente porque você não busca, como já citamos, vender pelo telefone. Você busca apenas agendar uma entrevista para pessoalmente você demonstrar uma solução para um possível problema da mesma. Então é algo totalmente diferente, acredito, das ações de telemarketing que você tenha recebido. Que em 15, 20 palavras, a instrução é obter o CPF para aquela taxa, aquela tarifa vir à sua conta ou no seu extrato bancário. Então, há vários diferenciais que muitas vezes as pessoas confundem, né? O telemarketing deve ser algo bem diferenciado do praticado por grandes corporações justamente por esse fator. Deve ser algo mais individualizado. Como citamos, a pessoa que está no outro lado tem que sentir que você pegou o telefone e resolveu ligar para ela para tratar sobre aquele assunto. E não apenas que você está num banco de dados, tratado como outro cliente qualquer. Então, espero que eu possa ter retirado sua dúvida, André. Ainda assim, o telemarketing é viável, traz ótimos resultados para a empresa, mas depende da forma que ele é utilizado. Se você pegar a lista telefônica de sua cidade e sair disparando ligações de forma automaticamente, você não trará resultados, queimará a imagem sua e de sua empresa. Na página 29, a gente adentra a mais um outro tipo de ferramenta, que é a promoção de vendas, algo muito utilizado também pelas organizações. E para que possamos entender, promoção de vendas é um conjunto de atividades cujo objetivo é incentivar o consumidor a comprar, a utilizar produtos, procura despertar a atenção do consumidor, criando uma motivação a fim de que ele experimente o produto e torne-se um usuário frequente. Então a promoção de vendas ela tem como objetivo expandir o mercado da marca, atrair novos clientes, aumentar a preferência pela marca, consolidar e fidelizar seus clientes. Então, alguns objetivos principais da promoção de vendas. Então, vamos citar alguns formatos que pode ser estabelecido uma promoção de vendas através de distribuição de amostras. É o oferecimento gratuito de uma pequena quantidade ou tempo de uso de um determinado serviço com a intenção de que o consumidor experimente e o torne-se usuário. Exemplo, faça uma aula grátis para o curso tal. É um exemplo de promoção de vendas onde você dá amostra. Ou você está no supermercado, uma grande rede de supermercados, e logo na entrada eles já te recepcionam com a amostra de algum lançamento de algum suco. Você recebe gratuitamente copo de suco, né, o que vai divulgar uma nova marca, talvez. Brinde, são artigos distribuídos gratuitamente ao consumidor, geralmente aparece o nome da empresa ou a marca do produto, um boné, uma camiseta. É uma forma de você dar um presente e ao mesmo tempo ele divulga e comunica a marca, a sua marca, para outras pessoas. Temos também, na página 30, outros exemplos, um vale brinde. Normalmente vem na embalagem dos produtos, na forma de cartão impresso ou outro recurso, em que está registrado o prêmio que o cliente tem direito. E basta ele ir até aquele local, ou acessar essa premiação pela internet. Enfim, recompensa por preferência. Ela procura incentivar o consumidor a manter a fidelidade à marca, oferecem vantagens a pessoas proporcionalmente ao número de vezes que essas utilizam ou consomem os produtos e serviços de uma empresa. Programas de fidelidade, cartão fidelidade, milhas, pontos, né, são um exemplo disso. Sorteio, né, o sorteio traz a emoção do jogo, levando o consumidor a acompanhar, a guardar resultados. Muitos desses sorteios são transmitidos pela TV, pela rádio, relacionados a campanhas onde, se você compra o produto, você concorre a um carro, uma casa. A gente vê muito sobre isso. Concurso é um tipo bem interessante. Esse é o tipo de promoção de regras, né? Ou seja, escreva uma frase, a frase mais criativa ganha um brinde da empresa, né? Ganha um prêmio X. Então, ele estimula o cliente a interagir com a empresa, né? E justamente esse é o objetivo principal. Plus é uma quantia mais do produto. Exemplo, um frasco de café onde você tem lá 200 gramas grátis, né? Quer dizer que a embalagem tradicional tinha 1 quilo, talvez, ou 500 gramas, e agora você tem 100 gramas a mais. Enfim, você vê muito isso em alguns produtos no supermercado. Pacote de preços promocionais ou ofertas são ofertas de um conjunto de produtos com redução de preço ou condições de pagamento, descontos, prazo e isenção de taxas. Na página 31, nós temos mais algumas informações a respeito de alguns exemplos para que você consiga compreender justamente esse pacote de preços, promoções ou ofertas. Um exemplo, uma unidade do mesmo produto pode ser adquirida por um preço mais baixo ou gratuitamente. Exemplo, leve 3 e pague 2. Pacotes correlatos, dois ou mais produtos relacionados podem ser comprados com vantagem de preço, né? Os combos, né? Por exemplo, compre uma Coca-Cola e um sanduíche e pague somente X, né? Então, a combinação de produtos você tem desconto. Isenção de taxas e condições especiais de pagamento. O consumidor é isento de taxas e condições especiais de pagamento. Por exemplo, isento de taxa de matrícula na realização de um curso. Ou isenção do pagamento da taxa de material didático. É uma isenção de taxa como forma de atrair novos alunos para alguma instituição. Seguindo nosso estudo, então, na página 32, abordaremos mais uma ferramenta muito eficaz e muito utilizada. É uma das ferramentas mais antigas, pode-se dizer, tratando em veículos de comunicação, mas que é utilizada fortemente até hoje, né? O rádio. Então, o rádio, ele tem algumas particularidades, né? Você consegue também, através do rádio, muitas vezes definir o público-alvo de sua campanha, justamente porque algumas estações, elas têm um determinado público específico, né? Tem uma determinada linha de ouvintes específico, então é possível você, de acordo com a sua empresa, de acordo com a sua campanha, estabelecer o anúncio justamente para o público mais específico que você deseja, né? Então existem estações voltadas para adultos, donas de casa, as pessoas que gostam mais de notícias, esportes, política, enfim. Algumas particularidades do rádio está em relação ao anúncio. Como é algo apenas que você irá ouvir, você não consegue visualizar para gravar algumas informações, de acordo com a sua capacidade de absorção, é necessário para que telefones e endereços sejam repetidos várias vezes, isso vai gerar uma fixação, principalmente nessas informações que são as mais importantes, né, que vão levar o cliente a comprar o seu produto. Não adianta ele verificar uma promoção e um preço e não se lembrar ou não conseguir saber qual é o endereço da sua empresa, qual o telefone de contato. Outros fatores importantes, né? No rádio, você não adianta você colocar um anúncio isolado, você não vai ter resultados. É necessário sim ter uma série de anúncios em horários específicos para que essa informação persista no ouvinte e você consiga obter seus resultados, né? Então, como a gente tem ali naquele quadro verde, por não possuir recurso visual, o nome, endereço, telefone devem ser repetidos várias vezes. Deve ser transmitido apenas uma informação, você não vai carregar um grande texto nessa informação, até porque alguns tipos de anúncio têm limitações, a maioria deles você dispõe apenas de 30 segundos no máximo para veicular o texto que você deseja. Ao final do anúncio, deve ser lembrado o nome do produto do fabricante. Então, como você tem 30 segundos e algumas informações é necessário você repetir pelo menos duas vezes, ao menos duas vezes, como telefone e endereço, obviamente que sobra pouco tempo para a mensagem que você deseja passar. Então tem que ser algo bem sintetizado, bem simples, que vai induzir a pessoa para ir até o local onde você está vendendo aquele produto ou serviço. E outra mídia muito importante é a televisão, né? Até pode-se dizer, antes do surgimento da internet, da veiculação de mídia pela internet, a televisão era uma das ferramentas mais importantes em termos de divulgação. Através dela se conseguia você atingir grandes massas. Também você pode divulgar em TVs regionais, né? Então direcionando o seu produto para algumas regiões. E pela sua característica, né, por transmitir imagem e som, ela consegue ser um forte atrativo, né? E o comercial ele consegue transmitir mais informações, consegue despertar mais desejo, consegue despertar mais interesse. Dessa forma, a divulgação do produto também pode estar inserida dentro de um programa e não somente nos intervalos. É aquilo que já citamos, né? Exemplos de merchandising, ou programas mesmo de auditório, enfim, aonde o próprio apresentador vai até um canto do estúdio e demonstra, né, um produto, mostra a importância daquele produto. A mídia, televisão, ela é muito eficaz porque ela te atinge mesmo quando você acredita que aquilo não seja uma propaganda, né? Uma merchandising, uma novela, um ator saindo com um determinado veículo, usando uma determinada roupa, que posteriormente, muitas vezes, acontece muito isso no vestuário, aquilo que certos artistas utilizam, acabam virando tendência, mas tudo isso não passa de uma propaganda, né? E as empresas estão pagando por isso. E, obviamente, quanto mais sincero e menos óbvio for, é uma propaganda, ou seja, principalmente se tratando desses casos de merchandising, mais eficaz vai ser, né? Porque vai ser algo bem espontâneo. Na página 33 a gente segue com mais algumas informações. E outra mídia é o cinema, né? Os anúncios relacionados ao cinema vão desde anúncios locais, anúncios de novos filmes, aquilo que você vê antes do filme iniciar. São anúncios bem eficazes, por quê? Porque você tem uma série de pessoas frente àquele telão na expectativa de assistir o filme. Então eles estão muito atentos, né? Obviamente não há nenhum ponto de distração, todo mundo está focado na tela e, sem dúvida nenhuma, é um anúncio bem eficaz também. Na página 33 ainda, nós vamos verificar algumas outras ferramentas relacionadas à música. A música, em relação à ação de marketing, em relação ao comercial, ela pode estar presente tanto no anúncio de um rádio ou de uma televisão, né? A gente irá ver os jingles, vinhetas, spot, tudo isso pode estar presente tanto na rádio, na TV, muitas vezes até em som ambiente dentro de algumas empresas, onde se toca a música da empresa sobre um comercial, sobre uma campanha, enfim. Então, é necessário a gente distinguir o que é jingle, o que é vinheta, o que é spot, texto foguete, e é o que a gente vai citar agora. Primeiramente, jingle é uma peça musical com letra, harmonia e melodia que divulga um produto ou uma marca, ou até mesmo uma pessoa em caso de eleições, né? Em período de eleições isso é muito comum. Além disso, o jingle costuma durar em torno de 30 segundos ou mais, ele é um pouco mais extenso. E é muito comum, você verifica isso, é criado muitas vezes uma melodia exclusiva para isso, para aquele anúncio. Muitas vezes é feito uma paródia de uma música de momento que está nas paradas e ela é realizada uma paródia com cunho comercial, né? Induzindo o cliente, chamando a atenção do cliente e induzindo o mesmo à compra. Temos a vinheta. A vinheta ela possui as mesmas características do jingle quanto à finalidade, a criação, a autoria, diferenciando-se pela duração, que é em torno de 15 segundos. Temos também o spot. Ele diferencia do jingle por possuir a locução existente e fala junto com a música. Então é algo muito comum nas rádios, né? Quando o locutor está citando, né, algumas empresas, citando produtos de algumas empresas. Temos texto foguete, muitas vezes você vê ele, como a duração dele é de média de 3 a 4 segundos, você consegue visualizar ele durante jogos de futebol, onde apenas é citado, muitas vezes, apenas o nome da empresa como patrocinadora daquele evento, como patrocinadora daquele jogo. Temos também o testemunhal, é o testemunho pessoal do locutor sobre a qualidade do produto. O locutor coloca-se como um frequente usuário daquele produto. Temos também, na página 35, o marketing digital. Hoje, já considerados por muitos, por ser uma das mais eficazes ferramentas de comunicação, justamente pelo fator de promover uma interação com o consumidor, que outras ferramentas não dispõem. Ou seja, para que você possa entender, você viu na internet, está num site, uma rede social, aí você se depara com um banner, com um link, aquilo chama a atenção de você, você clica sobre aquele link e propriamente já está no site da empresa, verificando os produtos, podendo muitas vezes realizar a compra do produto naquele determinado site. Em caso de dúvida, você pode simplesmente contatar os vendedores, contatar essas pessoas e falar em tempo real por mecanismos de chat, de atendimento e entre outros. Então, realmente é uma comunicação muito instantânea e você consegue realizar vendas e obter resultados de forma mais imediata. E o principal é essa forma de interação, de comunicação que o marketing digital proporciona. Se nós analisarmos, com certeza, se você for receber uma mala direta, aí lá na mala direta tem as informações sobre o produto, vantagens, benefícios e indicando para você se dirigir até um local. Né? Para me dirigir até o local, eu tenho que pegar trânsito, talvez aquele local onde eu precise ir, a questão do estacionamento também seja um empecilho. Então, há vários fatores. Né? Imagine se eu estou sentado na cadeira, frente ao computador, vejo aquele anúncio de um produto que me interessa, tiro as dúvidas direto com o vendedor e realizo a compra e recebo a mercadoria em minha casa. Com certeza é algo muito atrativo e justamente por isso, como hoje muitos já citam o marketing digital como sendo um dos veículos de comunicação mais importante, ele, se ainda não é, se tornará nos próximos anos rapidamente, de forma muito rápida. A ascensão da internet no Brasil e no mundo vem se expandindo de forma exponencial. Hoje, comprar na internet já deixou de ser um medo por parte dos consumidores, através principalmente de mecanismos de compra que garantem a ele que ele receberá a mercadoria, né? Esses mecanismos, caso você não conheça, funciona da seguinte forma: você compra o produto, paga esse valor, no entanto, esse dinheiro pago, ele não vai diretamente para o vendedor, ele fica bloqueado geralmente por 14 dias por uma empresa intermediária. A gente tem várias, PagSeguro, Becash, e esse valor fica bloqueado até com que você receba o produto. E caso você receba um produto que não corresponda com suas expectativas ou que tenha algum problema, ou mesmo muitas vezes que não receba o produto, basta abrir uma disputa e haverá, né, a intermediação, verificará o que está acontecendo e você recebe o dinheiro de volta. Então, uma garantia bem interessante, e eu acredito, no meu ponto de vista, que foi um dos fatores principais que tem aumentado de forma exponencial o volume de compras hoje no comércio eletrônico. Como tem ali o rádio, a televisão, o cinema, o jornal e a revista influenciaram e transformaram a vida das pessoas. Agora é a vez do computador e da internet. É a grande revolução para o nosso cérebro. Ele permite a interatividade do usuário e pode ser um gerador de negócios e um veículo de comunicação que se apresenta a clientes ativos em potencial em 24 horas por dia, todos os dias da semana. Outro benefício que você jamais conseguirá oferecer num ponto físico. O cliente muitas vezes trabalha durante o dia e ele chega em casa 8 horas da noite, mas ele necessita comprar aquele produto. O que ele faz? Talvez a cidade onde ele resida seja pequena e não haja possibilidade de mercados ou shoppings que funcionam acima desse horário. Então, o que ele faz? Ele realiza uma compra pela internet e recebe o produto na sua residência. Ainda dentro desse contexto, a gente tem mais algumas funções que um site empresarial pode propor. Então, ele pode descrever a empresa através do site, através de vídeos, informações sobre a empresa. Você pode conhecer a empresa de uma forma que você, indo até o local, você não conheceria. Né? Então, a empresa tem a oportunidade de tornar público sua estrutura, a área de atuação, desde a fundação, os serviços sociais que são realizados, endereços, seus produtos, relatórios, enfim, várias informações que você pode encontrar no site daquela empresa e que você, mesmo frequentando várias vezes o ponto físico, não conheceria. O site da empresa também serve para descrever os produtos. É um meio de apresentar detalhadamente os produtos e divulgar novos lançamentos e áreas de atuação. Existem alguns sites onde você compra o produto, que você, ao clicar sobre aquele produto, você tem todas as informações possíveis de forma escrita, imagens, e você conta ainda com vídeos demonstrando o funcionamento do mesmo. Então, é um grande facilitador na compra também. O site também pode prestar serviços online, um exemplo, empresas que prestam treinamento de forma online utilizam e realizam isso tudo através de sua plataforma virtual. Alguns serviços, né, que podem ser prestados através de um site, né, que facilita a interação entre consumidor e vendedor. Então, o FAQ, que é um banco de dados criado a partir de dúvidas, você vai colocando suas dúvidas e automaticamente vai aparecendo dúvidas de outras pessoas sobre aquele produto, sobre aquele serviço, que já foram citadas, né, já foram perguntadas aos atendentes. Como essas perguntas elas são registradas, ao você digitar ali vai ser indicado uma dúvida que já foi respondida. Então você consegue encontrar a solução da mesma. Cadastramento, né? Então se cadastra muitas vezes o teu e-mail para ficar para receber. Então você cadastra seu e-mail para receber informações sobre a empresa, novos produtos, lançamentos. Geralmente a empresa promove esse cadastramento de uma forma de incentivar o cliente. Exemplo, cadastrando o e-mail, ele tem direito a um mini curso gratuito, ou ele tem direito a algum desconto, ou algum bônus, alguma pontuação, ou seja, algo que motive a empresa a gerar cadastros, né? E cadastros são prospectos. Já verificamos isso na Rádio Web número 1, a importância de prospectar além de vender. E e-mail, né? Possibilita os clientes ou prospect estabelecer uma comunicação direta com a empresa, enviando um e-mail e recebendo uma resposta personalizada. A empresa também pode oferecer canais de emprego, né? Anunciando suas vagas. E, por fim, a loja virtual, né? Muitas vezes, há várias empresas que deixaram o seu ponto físico e hoje estão presentes fortemente apenas na internet. Outra forma de comunicação é aquela que a gente citamos, mecanismos de atendimento, onde você pode falar em tempo real com os atendentes, com o setor técnico, enfim, através de um chat de atendimento. Então, o comércio eletrônico ele é a ação de compra que depende mais do cliente, pois ele precisa se dispor primeiramente a entrar no site da loja, portanto, a divulgação é extremamente importante. O grande fator é trazer o cliente, é trazer um internauta até o site, através de várias campanhas, anúncios patrocinados, existem anúncios onde você, um exemplo, Facebook, o Google, você pode ser um anunciante nesses locais e você paga somente por cliques, por pessoas que são direcionadas ao seu site, o que é algo bem interessante. Então você não vai ter custos desnecessários, todos os custos são para pessoas que adentrarão a seu ponto virtual. Benefícios do comércio eletrônico: o preço pode ser menor, pois não há despesas como em uma loja convencional. Diminuição de intermediários entre fabricantes e consumidores: muitas vezes os fabricantes têm a sua própria loja virtual e vendem diretamente para os consumidores. Acesso rápido a produtos e preços de concorrentes: você pode verificar como está o preço desse produto. Existem serviços hoje destinados ao cliente, o Buscapé, por exemplo, é um desses serviços onde você coloca apenas o nome do produto que você quer comprar e ele lista centenas de lojas cadastradas, lojas mais importantes, com aquele produto e preço. Você não precisa estar acessando vários sites de empresas que você conheça para verificar como está o preço daquele determinado produto. Então, obviamente que o fator preço no comércio eletrônico ele tem um grande fator, ele desempenha uma grande importância. No entanto, não é somente isso. Muitas vezes, o consumidor irá pagar mais caro para um produto se for de um site que demonstra confiança, que demonstra segurança, que demonstra que irá entregar o produto no prazo estabelecido, do que geralmente em um site, talvez, que não desperte essa confiança. Alguns obstáculos que enfrentamos no comércio eletrônico: não é possível ter um contato direto com o produto, há possibilidade do produto não corresponder às expectativas do consumidor e o consumidor tem e espera pela entrega do produto adquirido. Principalmente em algumas épocas do ano, esse período ele pode ser prolongado, principalmente Natal, épocas festivas, onde aumenta o consumo desses produtos e muitas vezes acarreta no processo logístico falho que faz demorar a entrega desses produtos. Outra ferramenta que já citamos várias vezes aqui é o e-mail marketing. O e-mail marketing é uma ferramenta muito importante dentro de uma empresa. O e-mail em um site empresarial é muito utilizado para prestar serviços online ao cliente. Com esse recurso, o cliente pode cadastrar e receber informações sobre a empresa, né, lançamento de produtos, como nós já citamos. Além disso, entrar em contato com a empresa para esclarecer dúvidas ou solicitar detalhes e realizar a compra de produtos diretamente pelo e-mail, né, através de um link que vai ser direcionado ao site e ele pode comprar tais produtos. Ainda lá na parte 37, nós temos mala direta eletrônica. A gente vai compreender um pouquinho mais dessa ferramenta. É uma forma muito interessante de comunicação, onde empresas que se cadastraram para receber novidades, que entraram no seu site, muitas vezes o site, a empresa tende a direcionar ele como foco principal, além de vender os produtos, obter cadastros. Então, ao longo do tempo, você vai somando vários cadastros de pessoas com endereço de e-mail para ações de mala direta eletrônica, ou popularmente chamado e-mail marketing. Então, a mala direta eletrônica é o envio de uma mensagem por e-mail a clientes habituais ou potenciais. Possui custo baixo, pois não há impressão nem postagem. Realmente, um dos grandes benefícios é o custo baixíssimo, né? Você tem, dependendo o porte da empresa, dependendo do volume, obviamente, desse envio de mala direta eletrônica, você dispõe de serviços que realizam isso de forma gratuitamente, né? Você precisa apenas ter um banco de dados cadastrado com e-mails e você faz esse envio para centenas de pessoas, né, de forma automática. Alguns detalhes que devem ser dado atenção para a elaboração do seu e-mail marketing. Título de impacto, né? Então, o título corresponde ao envelope de uma mala direta tradicional. Quanto mais atraente for o título do e-mail, maiores são as chances do receptor abrir esse e-mail. E é necessário você ficar atento com o spam. Spam é um e-mail que o cliente não solicitou, mas que está recebendo. Normalmente, esses spam têm palavras muito comuns, como promoção, preço, enfim, se você for pesquisar na internet, você pode encontrar essa lista de palavras. Muitas vezes, utilizando essas palavras no título, ou até mesmo no corpo do e-mail, o seu e-mail será caracterizado como spam pelo servidor do cliente, ou seja, ele vai diretamente para o lixo eletrônico. Então, há uma série de cuidados para você desenvolver o seu e-mail marketing, simplesmente para você fugir e não ser caracterizado como spam. Nessas ferramentas, nesses sistemas, é possível você ir montando um e-mail marketing, a estrutura de e-mail marketing, e o próprio sistema vai avaliando o risco dos servidores caracterizarem aquilo como um spam ou não. Em relação à mensagem, a identificação do usuário no texto, o objetivo de diminuir a percepção do tempo que ele está gastando na internet com propagandas. Mensagens sintéticas, e-mails são lidos rapidamente, portanto o texto enviado deve ser curto e as palavras principais destacadas para despertar o interesse. Inserção de links, obviamente, você vai ter o título, vai demonstrar, causar o interesse e manifestar a solução para aquela necessidade, para aquela possível necessidade do cliente e levá-lo à compra através de um link. Clicando no link, muitas vezes esse link ele vai conseguir obter maiores informações sobre aquele determinado produto, mas além disso, ele vai poder realizar a compra ou a contratação daquele serviço. Seguindo, na página 38, mais algumas informações sobre aquisição de endereços de e-mails, né? Então, como citamos, é algo que você deve alimentar. Muitas vezes você direciona o site da empresa para obter endereços de e-mails de visitantes, feiras, enfim, várias são oportunidades de você obter prospects, e esses prospects, além de informações habituais como o nome e telefone, você terá endereço de e-mail. Então você terá um cadastro de clientes potenciais para sempre você comunicar suas ofertas, suas promoções, enfim. Outra forma de comunicação no meio virtual são os banners, né? Espaços comerciais encontrados em um site geralmente apresentam imagens animadas e o nome da empresa, ao serem clicados, remetem ao site do anunciante. Então, a elaboração de um banner é algo fundamental, tem que ser algo muito chamativo, devido à grande quantidade, hoje, de todo site que você acessar na internet, cada site é uma grande quantidade de banners, de empresas, patrocinadoras, enfim. Então, você chamar a atenção diante desse emaranhado de comunicações, de banners, é um pouco mais complicado. Então, resumindo, deve ser algo muito criativo. O texto deve despertar a atenção, a curiosidade do internauta. Mensagem com ofertas, prêmios, concursos, serviços online de forma gratuita, apenas para que, obviamente, a pessoa vai ter que receber isso. Se você está citando que ela vai receber um e-book gratuito sobre aquele tema, sobre um assunto que está relacionado ao seu site, obviamente que ela deve receber isso. Mas o objetivo é levá-la até o seu site. Então, alguns cuidados a respeito de cores. As cores utilizadas devem contrastar com a página do site onde o banner está hospedado, a fim de chamar a atenção. Geralmente, se um site é azul e você colocar aquele banner também na cor azul, ele não chamará tanta atenção digamos, você, o site seja todo azul e você colocar aquela informação em amarelo ou vermelho, um exemplo, obviamente, vai chamar a atenção do internauta. E, como citamos, a criatividade, o internauta deve ser sempre surpreendido. Normalmente, ele não clica mais de duas vezes no mesmo banner. E ele só vai clicar se ele achar aquilo criativo e bem interessante. Na página 39, algumas informações a respeito do e-mail. Ao escolher um site para inserir um banner, é interessante que este haja relação em empresas desenvolvidas. Um exemplo, o banner de uma escola de informática terá mais possibilidade de retorno se for inserido em um site com assuntos educacionais, de equipamentos de informática, do que um site de produtos de beleza. Não é mesmo? Então, através dos tipos de site, você consegue definir os tipos de site aonde seus clientes potenciais mais visitam. Alguns tipos de banner que você pode encontrar. Tem o banner estático, aquele normal, fixo, né? Uma faixa animada colocada em uma página internet. Você clica e vai para o site da empresa. Temos o banner flutuante, conforme você vai movendo a página, ele vai acompanhando a sua informação. Ou muitas vezes, logo no abrir a página, ele aparece bem ao meio da tela. Esse é o banner flutuante, também acompanha um link. O banner pop-up, que é quando você abre um site, abre uma outra janela. Ele é algo não politicamente correto, justamente por causa disso, os navegadores utilizam uma forma de bloquear, né, essas pop-ups. Então, é aquele site que várias vezes deve ser deparado, você acessa um site e automaticamente abre outro. Então, é uma forma de comunicação, hoje não é utilizada tanto, justamente por esse fator, né, por ser algo... até pelo ponto de vista do internauta, algo desconfortável e, obviamente, os navegadores costumam bloquear esse tipo de banner. E o banner flash, que é um banner que pode estar fixo, mas que ele tem animação, passam vários slides momentaneamente nele, onde é possível você criar uma mensagem mais que chame maior interesse, ou muitas vezes uma mensagem com vários links. Um exemplo, aparece um banner em flash em um site, e ele está programado para aparecer 5 tipos de produtos. Conforme você for clicar, no momento que estiver passando aquele produto, você vai no site daquela empresa, naquele produto específico. Então, é um outro modelo muito comum que vem se utilizando. Cuidados na manutenção e na utilização do marketing digital dentro da sua empresa. Então, é necessário avaliar periodicamente dos recursos mais requisitados, atualização constante das informações, ver se tudo está dando certo, quais as ferramentas, as formas, quais os sites que estão dando mais retorno para o meu anúncio. Serviços online só devem ser oferecidos por uma empresa caso ela tenha condições comprovadas para executá-los. Qualquer gafe que uma empresa hoje cometa na internet é muito mais prejudicial do que uma gafe que ela cometeria no ponto físico. Então, se ela não promete aquilo que cumpre, o consumidor simplesmente abre uma outra página da internet e existem sites específicos onde ele faz a reclamação e essa reclamação é registrada em nome da empresa e fica disponível para todos os clientes, né, potenciais clientes, quando consultarem o histórico dessa empresa em termos de reclamações, virá queixa daquele consumidor. Então é algo que deve ser levado em conta. Muitas empresas hoje já mudaram muito sua postura de como agiam há um certo tempo atrás, mas em relação a um ponto físico e a internet, esse é um cuidado a mais, pode-se dizer, que deve ter. Além disso, desenvolver sempre estratégias visando tornar o internauta um usuário fiel do seu site, inserção de banners de empresa em sites relacionados ao segmento mercado, não adianta você anunciar em sites que não estão relacionados. Além disso, responder rapidamente às solicitações dos clientes feito por e-mail, né? Então, muitas vezes o cliente manda um e-mail para você e você vai responder na semana seguinte. Na semana seguinte o cliente nem sabe mais que ele enviou esse e-mail. Então tem que ser algo, obviamente você muitas vezes não conseguirá fazer momentaneamente, mas se possível no dia ou nas 24 horas próximas ao envio deste e-mail, ele já tem que ter sim um retorno daquela informação que ele solicitou. Já vimos várias informações a respeito de vários tipos de veículos de comunicação que são utilizados para os determinados tipos de campanhas e ações específicas. E agora a gente vai ver, a partir da página 40, algo muito importante, que após você obter todas as informações, sobre esses veículos, obter e saber qual é o seu realmente seu público-alvo, quais são seus clientes potenciais, quais são as necessidades que o seu consumidor necessita. Enfim, através de obter esses dados, através de pesquisas de mercado, você obter todas as informações, você partirá para o planejamento de marketing, né? O que, que a gente vai utilizar, como o marketing vai ajudar a empresa a obter o retorno que ela necessita. Então, através do planejamento de uma empresa, deve-se definir os objetivos, analisa-se a estrutura, o orçamento a ser investido em cada setor e define-se quais os objetivos, as estratégias a serem realizadas. Então, o objetivo de um planejamento de marketing é analisar a situação atual da empresa e do mercado. Então, é necessário analisar a verdadeira situação. A empresa hoje, ela tem um potencial de crescimento alto, no entanto, existem algumas lacunas que estão impedindo a empresa de chegar até o consumidor. Os veículos de comunicação talvez não são tão assertivos. Determinar pessoas responsáveis pela execução de cada um desses processos. Identificar problemas que possam aparecer em relação à estrutura da empresa. Um exemplo, não adianta a gente desenvolver uma grande estratégia de marketing para a atração de novos clientes se a empresa não tem capacidade de forma estruturada para atender esse grande número de clientes. Identificar problemas que possam aparecer com o mercado consumidor, definir quais estratégias de divulgação que eu vou adotar. Se eu tenho público específico X, qual estratégia que seria melhor utilizar? A, A, B, A, C, quais os veículos? A, B, C e assim por diante. E por fim, sempre avaliar as metas alcançadas, sempre ao final do planejamento de marketing e ter sido colocado em prática as ações de marketing, é necessário você avaliar se você está tendo retorno ou não daquilo que você estabeleceu. Você sondar se os clientes que vieram até você vieram mais por um veículo de comunicação A, pelo B, ou seja, pela televisão, pelo rádio, pelos folders, pela internet, enfim. Então a gente vai verificar a partir de agora as etapas que se estabelecem para um bom plano de marketing. Você deve acompanhar comigo a partir da página 40. Então a primeira etapa é definir objetivos para a sua empresa. É necessário elaborar um planejamento lógico e realista, considerando fatores externos e internos da empresa. Lembra dos fatores externos e internos? Pois esses interferem diretamente no seu desempenho. Então só para lembrar os fatores externos: política do governo, alteração do comportamento do consumidor, concorrentes, distribuição de renda da população, abertura da economia, produtos estrangeiros, enfim, algo que você não tem controle sobre esses fatores. E posteriormente deve-se buscar, né, informações como volume de vendas, margem de lucro por produto, quantidade de clientes que a empresa possui hoje, quantos que ela tem capacidade de adquirir ainda utilizando a mesma estrutura, cobertura de mercado, tempo de recebimento da matéria-prima, tempo de entrega de produto e giro do produto. Todas essas informações devem estar na primeira etapa, né? O levantamento dessas informações, dos objetivos da empresa, vão estar justamente nessa primeira etapa, que é a etapa inicial para você elaborar um planejamento de marketing. Na página 41, nós seguimos para a segunda etapa. A segunda etapa é a pesquisa de mercado. É importante definir o mercado a ser conquistado, suas necessidades, o produto. E como sabemos, através da pesquisa, podemos identificar a dimensão do mercado em que a empresa atua, se é novo, se está saturado, lembra do ciclo de produto? É identificarmos, né, qual é o estado que se encontra. Muitas vezes, dependendo do ciclo do produto, você tem que entrar já com uma estratégia diferente. Se é um produto que está emergindo ainda, obviamente a estratégia é diferente do que um produto que está em maturação. O concorrente, saber a localização, a imagem no mercado, seus preços praticados, os meios de comunicação mais usados para veicular a propaganda, quais se adequariam para o meu tipo de consumidor. Eu posso definir quais são os meus clientes potenciais através de uma pesquisa, e na mesma pesquisa eu sondar dos mesmos quais são os veículos de comunicação que ele mais utiliza, se ele lê jornal, ouve rádio, televisão, se ele acessa internet. Então tudo isso vai me ajudar a me buscar os melhores meios de comunicação para me comunicar-me com esse tipo de consumidor. Quais são os meus clientes potenciais? Eu posso descobrir através da pesquisa. Além disso, saber seus hábitos, costumes, valores, motivação. Isso vai ajudar a eu desenvolver a minha estratégia de marketing. A linguagem do produto no mercado. A qual mercado será dirigido o produto? Quais os produtos necessários para atender esse determinado mercado? são todas as informações que eu consigo obter realizando uma pesquisa de mercado para posteriormente partir para a terceira etapa. Na terceira etapa, é saber quais os métodos para atingir os objetivos traçados. É necessário levantar e avaliar quais as estratégias mais aprimoradas para o desenvolvimento e a obtenção de resultados positivos. Ou seja, a estratégia é oferecer um desconto de 20% nos produtos e utilizar mecanismos de divulgação para que essa informação chegue em todos os consumidores da região X. E essa comunicação vai chegar através do jornal impresso, de anúncios patrocinados na internet, também de mala direta para clientes potenciais. Enfim, essas são as estratégias que eu irei adotar, né? Então, na etapa número 3, justamente é feito análise de quais os métodos que serão utilizados. E por fim, elaborar os orçamentos. Qual o jornal que eu vou utilizar para veicular essa comunicação, qual o tipo de anúncio que eu vou realizar, de acordo, obviamente, com os recursos que eu tenho disponível. É importante avaliar o custo de cada fase do plano, a disponibilidade da empresa quanto ao valor necessário, a relação custo-benefício com o marketing. Obviamente, muitas vezes é necessário você arriscar em alguns veículos, caso você não tenha arriscado, mas ao longo do tempo você vai conseguir saber quais são os veículos de comunicação que proporcionam maior retorno a seus anúncios e que conseguem trazer mais clientes dentro da sua empresa, analisando justamente o fator custo-benefício. E por fim, a última etapa, que é a confecção do plano de marketing. Então, as etapas do plano de marketing devem ser documentadas a fim de que sejam acompanhadas progressivamente suas aplicações e os resultados obtidos. Um plano é a coordenação racional das ideias e especulações empresariais. É preciso estar organizado e orientado com informações que possibilitam mudanças rápidas se forem necessárias. Não há um método único para planejar as estratégias de marketing de uma organização. Cada empresa deve elaborar um plano de acordo com as suas necessidades, justamente porque todas as empresas têm as suas particularidades diferentes, né? Não adianta você, se sua margem por produto vendido não é tão alta, se você não tem um faturamento tão alto, talvez seja inviável você anunciar na grande mídia, né? Ou seja, na televisão. Talvez, se for a televisão local, seja possível, mas você veicular isso em uma rede nacional, obviamente, seria inviável. Então, a importância do plano de marketing está na avaliação das possibilidades da empresa em relação ao produto, na possibilidade de analisar o perfil do consumidor e na criação de um cronograma para a realização de todo o processo. Então, você confecciona todo o processo. Primeira etapa, a gente vai entrar em contato com os jornais, vamos entrar em contato com alguns sites para colocar banners, alguns sites da cidade, onde os consumidores da cidade possam visitar e clicar no banner da empresa. Enfim, vou tentar descobrir quais são, possivelmente, os meus clientes potenciais para o envio de mala direta, ou eu vou utilizar a minha base de dados para envio de mala direta. Aí eu já parto para cada um, dependendo dos veículos de comunicação. Exemplo, mala direta. Muitas vezes eu posso fazer um contrato com o correio, ou verificar quando eu consigo concluir isso, para que eu saiba precisamente qual a data que o consumidor irá receber essa mala direta, essa informação. No caso, por exemplo, da rádio, eu saber quais os horários específicos que tem mais retorno, que o meu público está mais presente, está ouvindo mais. Talvez seja horário do meio-dia, onde as pessoas ligam o rádio para ouvir as notícias, informações locais da cidade. Enfim, todos esses fatores eu coloco, eu descrevo em um plano de marketing, e posteriormente eu coloco ele em prática. Então, se a gente for seguir a mais etapas, né, obviamente, após a confecção do plano, então a sexta etapa seria a realização, né, colocar em prática. E a sétima, a última etapa, eu acredito que é mais importante, que é você verificar o que deu certo, o que deu errado, quais os meios de comunicação que deram mais retorno, quais não deram. E, com base nisso, você sempre vai conseguir estabelecer um processo de melhoria contínua no seu planejamento de marketing. Na página 43 abordaremos mais um assunto muito importante, que é o marketing de relacionamento. Já citamos várias vezes ele, né, a importância do mesmo. E o marketing de relacionamento, inicialmente, para que você compreenda, ele está relacionado a todos os tipos de relações que a empresa pode estabelecer, né? Com todos os públicos. Lembra dos públicos que a empresa pode ter? público governamental, o público, propriamente o público geral, o público relacionado a seus fornecedores, enfim, todos os públicos. Então, este marketing de relacionamento, uma vez ele era praticado visando estabelecer de forma permanente contato entre a empresa e os seus clientes, com o objetivo de facilitar novos relacionamentos comerciais. Hoje o marketing de relacionamento é visto como algo mais amplo, o objetivo continua mesmo, é o mesmo, mas a forma de atuação ampliou-se pela simples compreensão de como as relações se estabelecem na sociedade e, portanto, no mercado. Então, a relação não é somente com o consumidor, a relação é com vários públicos, é com os empregados da empresa, são com os fornecedores, são com os intermediários, enfim. Na página 44, nós podemos ver todos os perfis com os quais as empresas podem se relacionar. Então, nós temos os clientes diretos da empresa, esses podem ser subdivididos em clientes já existentes e clientes novos, pois exigem abordagens diferentes. Ainda outra possibilidade, o marketing de relacionamento com os clientes dos nossos clientes. No caso do business to business, ou seja, empresa para empresa, business to business, B2B, é justamente essa definição, ou seja, onde uma empresa desenvolve serviços para atender outra. O marketing é feito nas recuperações de clientes insatisfeitos, também é uma forma de marketing de relacionamento. E a criação de ouvidoria e conselho de clientes, ou seja, ouvir suas sugestões e suas críticas. Em relação aos empregados, o que pode ser feito? Os empregados devem ser os primeiros a fazer comentários favoráveis em sua rede de influência. Então, eles são muitas vezes um forte canal de comunicação e eles devem ajudar a empresa a desenvolver e a divulgar os seus produtos. Muitas empresas focam muito no cliente e acabam deixando o próprio colaborador da empresa e não compreendem como esse colaborador seria importante na divulgação de seus produtos ou serviços. Fornecedores, todos os fornecedores da empresa são uma poderosa fonte de referência e influência dentro do mercado. Recrutamento e processo de recrutamento, você sempre passar uma boa impressão, muitas vezes, para uma vaga, 40 pessoas vão até a sua empresa, né, para você realizar a contratação, mas você obviamente vai escolher apenas uma delas. É necessário que essas 39 pessoas restantes saiam satisfeitas, né, e com uma boa imagem da sua empresa. Intermediários, os intermediários que ajudam sua empresa a ser o que é, facilitadores tanto da linha de frente do que você produz ao mercado, como obtenção de redes de pessoas não diretamente ligadas à empresa. Temos ainda influência, pessoas ou entidades que tenham atuação destacada ou importante na sua área. Se você adquirir alguns consumidores, né, existem alguns consumidores que geram tendência, ou seja, pessoas que muitas vezes seguem aquele determinado tipo de pessoa, né, o que, que a pessoa compra. Se a pessoa compra naquele determinado local, é porque os produtos ou os serviços deles são excelentes, né? Então, muitas pessoas influenciadoras conseguem manter isso e conquistando uma pessoa e mantendo uma boa relação com um tipo de cliente que influencia outras pessoas, obviamente você conquista outros clientes de forma automática. Na página 45, temos ainda a forma política, né? Você ter um bom marketing de relacionamento com o governo, legisladores, juízes, entidades, reguladoras, ou seja, os três poderes. Isso é muito importante porque muitas vezes você relaciona-se, muitas vezes, com esses poderes na venda de produtos ou serviços através de licitações. Então, eles podem ser, sim, também consumidores do seu produto ou serviço. E financeiro, as entidades financeiras e acionistas. Então, é necessário você ter um bom marketing de relacionamento com as entidades financeiras, com os bancos, porque muitas vezes você vai necessitar de recursos financeiros para alguns planejamentos que a sua empresa busca estabelecer, ou mesmo para que você possa aplicar e obter rendimentos sobre os resultados que a sua empresa gera. Nós temos na página 46 em diante algo muito interessante, e é o nosso último assunto dentro dessa rádio web, que é vendedor ideal. Nós trouxemos aqui várias informações que vão complementar e finalizar a nossa compreensão dentro desse curso, para que você consiga compreender e maximizar e reforçar várias coisas que já citamos também. Vendedor ideal. Uma empresa precisa dar lucro e para isso precisa vender. Manter uma equipe de vendas motivadas e com bons resultados é um desafio para o pequeno empresário. Isso quando não é ele próprio que atende clientes e vendas. Não existe perfil de vendedor ideal, pois isso muda de uma empresa para outra. Cada uma tem uma cultura e o perfil mais adequado a ela. Talvez um tipo de vendedor excelente em uma empresa possa não ser um vendedor excelente naquela outra organização. Apesar de não existir um perfil ideal, existem características inerentes aos vendedores de sucesso. Três características presentes em todos os vendedores bem-sucedidos e preciso, portanto, estar atento a elas. Assim, o empreendedor que está em busca de um bom vendedor pode ficar atento e conseguir compreender se realmente é ou não é um bom vendedor. Então, quais são essas três características que todos os bons vendedores têm? Primeiramente, otimismo. Bons vendedores são otimistas por natureza, trabalham com o pensamento positivo, enxergam o dia como uma oportunidade de fazer melhor o seu trabalho. E todos os dias para eles são diferentes, são desafiadores e motivadores. Todos os dias eles querem buscar algo diferente, resultados melhores. Então são pessoas altamente otimistas e que não deixam se desanimar por uma crise financeira, talvez, que o país esteja passando, que não deixa se desanimar porque em frente à sua loja abriu um concorrente. Tudo para ele torna-se um desafio. Quanto mais obstáculos tiverem ao seu caminho, mais desafiante e mais motivador será concretizar uma venda. Portanto, trará mais benefícios ao mesmo. Outro fator muito importante, obviamente, é a competência. Não há mais espaço para profissionais não preparados. O profissional de vendas precisa saber tudo sobre o produto ou serviço que oferece. É importante investir, ler e estudar muito sobre vendas. Nós passamos aqui nesse curso, nós passamos na Rádio Web, há muita coisa ainda que você irá ver nas próximas etapas, mas várias ferramentas você já pôde compreender, já pôde entender o funcionamento. Eu volto a citar aquele exemplo do malabarismo, onde você tem a técnica e é necessário você aperfeiçoar essa técnica ao longo do tempo. Com vendas é exatamente a mesma coisa, já comprovamos isso. Mas, além das técnicas, o que vai ajudar você a conseguir realizar vendas é conhecer muito bem o seu produto. Conhecer, gostar, acreditar e confiar naquilo que você vende. Dessa forma, você consegue motivar também seu cliente a comprar esse produto. E outro fator muito importante que esses vendedores têm é a criatividade. Empresas querem pessoas que criem soluções. Para isso é preciso ser criativo, buscar sempre uma saída para os problemas. Questões culturais e gerenciais dificultam o fomento da criatividade entre vendedores. Então a criatividade é algo que está relacionado muitas vezes também à empresa. A empresa tem que proporcionar ao vendedor ele ser criativo. Nós sabemos que muitas vezes as empresas não permitem e não aguçam a criatividade dos vendedores. É possível incentivar essas três qualidades em um profissional. Sempre é uma solução. Demitir não deve ser a primeira opção. Treine, motive. Se não funcionar, aí sim, troque de vendedor. Então aqui é uma citação direcionada para empreendedores, né? Pessoas que gerenciam vendedores. Então é necessário que essas pessoas tenham um certo nível de paciência e consigam compreender que um processo de vendas, por mais que seja um excelente vendedor, quando ele vai entrar na sua empresa, ele vai ter dificuldades. Dificuldades referentes a conhecer a filosofia de trabalho de sua empresa, de conhecer o produto ou o serviço que ele está vendendo. Alguns erros fatais relacionados a isso. Como em outras áreas existem erros que são comuns, entre os profissionais de vendas não é diferente, mas são simples de evitar. Dois erros cruciais: a desonestidade e utilizar o desconto como único argumento. Então, se você tem esse tipo de vendedor, ou muitas vezes, se você tenta utilizar esses recursos, você é um vendedor falho. Então, nós sabemos, primeiramente, é o primeiro item, a desonestidade é algo inadmissível, né? A perca de um cliente implica em você não vender para ele, não vender para pessoas do seu círculo de amizade. Então, muitas vezes, é melhor você não vender do que cometer isso. E utilizar o desconto como único argumento deixa de dar valor ao produto, né? Como se pode ver abaixo nos dois últimos parágrafos. Se você mentir para seu cliente, perde a credibilidade, o que não se recupera. É melhor perder uma venda, pois isso você ainda pode recuperar. E quanto aos descontos, é necessário ter cautela. Deve ser utilizado com planejamento. O cliente não pode ter a impressão de que seu produto não tem diferenciais em relação à concorrência. Então, se você se depara com objeções em relação ao preço, antes de oferecer um desconto, primeiramente motive e justifique o porquê seu produto é mais caro do que o produto do concorrente. Quais são os diferenciais que você tem e o seu concorrente não tem? Para posteriormente partir para a batalha de desconto. Lá na página 47, nós temos 10 passos para ser um bom vendedor. Então, se você quer se tornar um bom vendedor, preste muito atenção a eles. Acompanhe comigo na página 47 esses 10 passos que são fundamentais. Se for necessário, anote eles em um local e deixe sempre visível para que você continuamente verifique essas informações e se autoanalise se você está seguindo o caminho certo. Primeiramente, transmita entusiasmo naquilo que você fala, né? Isso você consegue fazer de forma natural se você acredita no produto ou no serviço que você vende. Se você não acredita naquele produto ou naquele serviço, dificilmente você conseguirá alcançar seus objetivos. E é melhor você procurar um outro produto, né, e uma outra empresa pela qual você confia. Invista em sua aparência, estar sempre limpo, perfumado e bem vestido é fator importante e decisivo muitas vezes no processo de venda. E como já citamos várias vezes, acredite no produto que você vende. Item 4, venda benefícios e não características do produto. Quais problemas do comprador aquele produto ou serviço irá resolver? Já citamos também, né? Venda benefícios e não características. Dê a solução para aquela necessidade que o cliente está buscando. Pense grande e ofereça alto. Muitas vezes o pequeno empresário passa por dificuldades financeiras e tem dificuldades em enxergar o verdadeiro potencial do mercado em que está oferecendo o seu produto, né? Então o vendedor também é a mesma coisa. É necessário ir além, é necessário sonhar muitas metas, talvez você pode imaginar que são impossíveis, mas utilizando vários fatores técnicos que você vai conseguir desenvolver ao longo do tempo, todos os objetivos podem ser alcançados, né? O processo de melhoria contínua, como citamos nessa rádio web, ou seja, você estar melhorando a cada dia, crescendo a cada dia como profissional, a cada dia você descobrir novas formas, novas ferramentas, prospectar novos clientes, enfim, todas as ações e atribuições que um vendedor necessita ter. Não basta apenas vender, é necessário prospectar também. Faça investimentos no seu preparo, leia bons livros sobre vendas, treinamentos como esse. Você está buscando esse treinamento, realizando esse treinamento, você já está no caminho certo, você está buscando se qualificar. E é necessário, de tempos em tempos, realizar sempre novos treinamentos para que você consiga se aprimorar e reciclar muitas informações que talvez você acaba se perdendo ao longo do tempo, e realizando treinamentos constantes você sempre consegue manter essas informações de forma ativa e trazendo elas para o seu dia a dia. Simplifique, faça seu cliente economizar o tempo. O que isso quer dizer? Você sabendo a real necessidade do seu cliente, você sabe o que ele deseja, né? Então, ele ir até você, demonstrar interesse em algum produto e conhecendo o perfil do mesmo, você já sabe qual é a verdadeira necessidade. Um bom vendedor descobre a necessidade do consumidor antes mesmo do próprio consumidor. Então, simplificar e economizar tempo do consumidor é algo muito importante. Diferencie-se do seu concorrente em algum aspecto. Obviamente, né? Você criar diferenciais e valores, como já citamos várias vezes, é o ponto crucial em vendas, né? Principalmente quando a gente se depara com as objeções ligadas a preço. Trabalhe duro, se esforce, né? Então, é aquela regra geral. Você tem que prospectar o número de pessoas, você tem que atender o número de pessoas para obter um X resultados. Se você ficar apenas atrás do balcão ou não visitar seus clientes, sendo um vendedor interno ou externo, você não conseguirá obter os resultados. Por mais que você receba vários nãos, né? Lembra do exemplo que citamos? A cada não que aquele vendedor recebia, ele ficava mais contente, pois ele sabia que estava mais perto de um sim. Além disso, por fim, né, no último item, no último passo, acredite em si mesmo. Você foi feito para vencer, né? Então, o grande fator, né, geralmente é esse, né, você acreditar em si mesmo. Você não conseguiu, não deu certo, não concretizou aquela venda? Não desanime. Tudo isso foi favorável e de cada problema que você encontrou, talvez você não conseguiu fechar aquela venda por não obter informação de algum produto, por não saber aquela informação, e isso deixou o cliente inseguro. Obviamente, um bom vendedor vai buscar aquela informação para que um próximo cliente, ou até mesmo vá até aquele cliente que você perdeu e consiga passar aquelas informações que você não conseguiu passar no momento. Então, acreditar em si mesmo e você foi feito para vencer. Conclusão. Dessa forma, concluímos então a Rádio Web número 2 do curso de Marketing e Vendas. Espero que você tenha conseguido aproveitar essas informações e absorver essas informações que nós repassamos a você, que elas possam ser úteis a você. E agora, né, você fará a próxima etapa, né? Então, como você pôde acompanhar essa Rádio Web, agora você deve fazer a leitura de sua apostila, né, principalmente dos pontos onde a gente não pôde conseguir dar o melhor destaque, através dessa explicação que você teve na Rádio Web, a sua leitura já será mais compreensiva, e posteriormente realizar essa leitura, você estará apto a assistir as teleaulas relacionadas ao módulo número 2. As teleaulas relacionadas ao módulo número 2, caso esteja acessando pela área virtual, são as aulas que estão, obviamente, no módulo 2. Então, próxima etapa, leitura, posterior, assistir as teleaulas. E aí você estará apto a realizar as atividades. E as atividades são as atividades restantes do seu caderno de... Feito as atividades, você irá enviar as mesmas para a correção, né? Posterior a você enviar as atividades, elas serão corrigidas e você receberá a correção das atividades, né? Você poderá compreender todas aquilo que você errou, aquilo que você acertou em relação às atividades, e junto com essa correção, você receberá também a avaliação final do seu curso. E a avaliação final do seu curso também você irá realizar da mesma forma que realizou as atividades. Pode consultar seu material, a apostila, essa rádio web, as teleaulas, para você realizar a avaliação. Como você deve fazer a sua participação no fórum interativo do curso? O que é o fórum interativo do curso? É aquela pergunta onde o professor citou um tema e todos os alunos dão sua opinião sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, concluindo todas as etapas e obtendo 70% de aproveitamento em sua avaliação, você está apto a receber sua certificação final. Caso não alcance essa pontuação na avaliação, você tem direito a fazer uma nova avaliação, sem custo algum, obviamente, até que você alcance esse patamar de aproveitamento neste curso. E posteriormente, basta sim você solicitar o seu certificado de conclusão. Espero então que você tenha gostado dessa rádio web e desejamos bons estudos nas próximas etapas. Até mais!